Sabe uma coisa que eu achava muito engraçado, cara? Aquele bagulho no colégio, a galera fala, ele é gay! Ele é gay que eu sei! Como é que você sabe que o cara é gay, tá ligado? Tipo... E daí, tá ligado? A minha sala só gritava gay. Várias vezes batendo na carta, tipo, gay, gay, gay, gay. Toda vez que acontece. E é igual o Louis C.K. define, tipo, faggot. Eu não falo porque ele tá pegando. Porque ele é gay, é porque. Porque ele tá sendo. Faggot, gay, tá ligado? Né? Assim. Cara, eu acho muito engraçado que colégio é tipo cúpula do trovão, tá ligado? Tipo, alguém começa a gritar um bagulho e todo mundo. Todo mundo batendo na mesa, assim, tipo. É muito bizarro, cara. É um rolê muito estranho, cara. Gay, gay, gay, gay, gay, gay. Era louco. Falta o Master Blaster, cara. É. Cara, é bom que a gente tá gravando tudo isso. E tinha um moleque que ele era o melhor, porque ele era só da zoeira. Pior que ele era um gênio. Uhum. Ele era desses, cara, idiotas que sabem, eles, tipo, por algum motivo, aquele imbecil, ele é o melhor da sala. Cara, é, toda sala tinha um desses, cara. Toda sala tinha um desses, cara. Mas fala aí. E ele falava, tipo, ele era o melhor, cara. Tá gravando mesmo? Então tá. Pronto, a gente começa com uma que ele tinha vários grandes lemas que ele conseguiu, que ele cunhou e conseguiu, tipo, encaixar. Os termos dele pegaram, sabe? Um era pergunta mal formulada é um ponto na prova, que eu guardo até hoje, que é tipo, meu, professor, se você fez uma pergunta que não dá pra responder direito, que eu não sei o que você tá perguntando exatamente, tipo, esse ponto é meu, porque a culpa é sua. E o outro era professora fora da sala, uhul. E ele falou isso, tipo, ele gritava, professora fora da sala, uhul. Vezes suficientes pro resto da sala gritar uhul junto com caralho, ele, depois, cara, de um tempo. Mas eu achei engraçado que no colégio, cara, eu fui aprender, tipo, eu sempre tive essas pessoas na sala, mas eu fui aprender isso, tipo, acho que no último, no terceiro colegial, quando eu fui pro objetivo. E era engraçado que, tipo... Foi que eu reparei que todo colégio tem, tipo, pelo menos uma ou duas pessoas que, tipo, cara, era o mais maconheiro de todos, cara. Mas Deus sabe por quê. Mas o cara tinha um QI absurdo, tá ligado? O cara tirava 10 em todas as provas e ele não colava, tá ligado? Tipo... a gente colava dele. É, exato. Tipo, eu digo... exatamente. Bom. Eu digo isso porque eu colava dos caras, tá ligado? Eu colava na maior cara dura. Tipo, olhava o cara tava, tipo, não estudando. Não, tipo... não, e ele ainda tava fazendo, tipo, os esquemas de, tipo, colocar uma folha pro lado da carteira, assim, pra você ficar, tipo, ah, tá. Exato. E, esses, e tipo, era engraçado que, tipo... É equivalente a Deus dar asas pra uma cobra, tá ligado? Porque, tipo, o moleque... saca? Porque o moleque era um gênio. E daí o moleque, ele usava a genialidade dele pra ser um puta de um imbecil na sala, tá ligado? Assim. Tipo, era impressionante isso. E, tipo, enquanto isso, tinha os nerds, que eram muito nerds. E daí tinha, tipo, a galera que era muito fanfarroneira, burra pra caralho, tipo eu. Daí tinha esse cara que ele era o meio termo perfeito. Ele era tipo Jesus, tá ligado? Ele era exatamente. Ele era tipo o Neo do Matrix, tá ligado? Mas ele tinha uma melhor de todas. Eu acho que eu já contei isso até. Que a minha escola, ela tinha todos os estágios da juventude. Sabe? Uhum. Tipo, tinha eventualmente teve o berçário até o fim do ensino médio. Certo. Então, tipo, uma porção da escola tinha um intervalo num determinado horário. Então, primeiro as criancinhas, depois outras criancinhas, depois ia crescendo até chegar no ensino médio. Sim, né? Sim. Então, o final de um e o começo do outro se encontravam, tá ligado? Uhum. Então tinha, tipo, gente da oitava série dividindo 5 minutos de intervalo com gente do jardim, terceiro, quarta série, sei lá. E esse moleque, quando a gente tava, tipo, na quinta série, sério, ele era crazy town. Ele pegava uma pedra, tipo, era tudo de areia, assim, no chão, de grande parte. Ele pegava uma pedra no chão e falava, molequinho, molequinho, chega aí. Daí o molequinho vinha assim, de tipo, ele já é muito smart, sabe? Tipo, esse adulto, ele acha que vai me enganar, mas não vai. Molequinho, você quer uma pedra do Egito? Você quer uma pedra do Egito? Caralho, cara. É, tipo, e eles, sim, eu quero. Eu, por favor. Que tipo de criança não quer uma pedra do Egito? Tá, né, e daí eles sempre chamavam, tipo, dois, três de uma vez. Vocês precisam apostar corrida até lá. Vai, vai, vai. Meu, os moleques saíam correndo. Isso foi, tipo, crescendo até o ponto de quando um voltava, tipo, ele gritava, aí agora se joga no chão, se joga no chão, se joga no chão! E virava, tipo, uma gincana da Xuxa, assim. Tipo, sério, teve um dia que o moleque, ele ouviu se joga no chão e ele queria tanto a pedra do Egito. E, tipo, o moleque simplesmente caiu de barriga no chão de uma vez. É, tipo, como se ele tivesse pulado e só caído, assim, igual uma tábua no chão. Caralho, cara. Eu falei, tipo, isso acho que foi... Deu uma barrigada no chão. Tá, nossa, era a melhor coisa do mundo. Cara, tipo, o moleque era um sádico, tá ligado? É, era caralho, muito louco. Mano. Digo, era errado. Péssimo, não façam isso. Não, era engraçado. Não, tá, acho que a gente pode começar oficialmente. Qual é o número do episódio? 65. 65, tá bom, então beleza. Mas não que a gente descubra essas coisas na hora, a gente tem semanas de planejamento, por isso que atrasou tanto. Sim, é. Navio Pirata número 65. Nós. E aí, galera? Estamos aqui com mais um Navio Pirata. E dessa vez o número 65 aqui. Quem vos fala é o Capitão Daniel W. Ponto, e ao meu lado, senhor Capitão Raoni Marx. E aí, galera, firmeza total, vocês esperaram muito, vocês estavam na sala de espera do podcast? Eles estavam na grande sala de espera do podcast, esperando os podcasts. Isso. E é isso, só temos essas duas pessoas hoje no podcast, porque o nosso amigo Falcão está navegando por mares do norte em busca de aventuras videogameísticas. Roubando temperos. Roubando temperos, sal e pimentinha. É. E então só estamos em dois hoje, somos uma dupla dinâmica. Yes. E é isso. E esses são os melhores. Esses são os melhores. Os melhores são os que a gente chega e fala, tipo, caralho, o que a gente vai fazer? Daí a gente. Nossa, a gente precisa dar um jeito. Daí a gente dá um jeito tão bosta que fica. Que fica legal, porque uau. Vocês amam a gente, independente do que a gente fizer, vocês vão gostar. Vai ser duas horas de peido ininterrupto. Eles chamam literalmente. Eles chamam isso de amor incondicional, sabe? É, eles. É. Vocês são tipo as nossas mães. No coração do convés sempre tem espaço, tá ligado? Yes. E daí, seguindo o padrão que a gente estabeleceu ontem de podcast quando tá só nós dois, a gente decidiu que a gente vai fazer que nem da última vez. E a gente vai sentar aqui durante 2 horas? 18 horas. 30 horas? É. Reclamando sobre todas as merdas que aconteceram nas últimas semanas. É, eu queria começar, minha conta do aluguel, rapaz, nossa, eu preciso me mudar, está muito caro, a bolha imobiliária... Exatamente, não? Maldita bolha imobiliária. Cara, eu acho muito engraçado esse termo bolha imobiliária, né, cara? É, tipo, eu espero que pra alguém isso faça sentido, porque sim. Pra mim é só um nome engraçado. É nome hilário, cara, e sempre quando a galera fala bolha imobiliária, imagina tipo uma bolha de sabão gigante cheio de prédio dentro, tá ligado? Então. E tipo, imagina um cara de terno isso. Com uma agulha, tipo... É, tipo, eu vou fuder com todos vocês. Vou estourar essa bolha imobiliária. E ir embora com o dinheiro. Exatamente. Bolha imobiliária? Quem que é o cara que inventa esses termos, tá ligado? Tem um redator que, tipo, trabalhava no Porta dos Fundos, outro que trabalhava no Saturday Night Live e outro que trabalhava no Zorra Total. E daí eles estavam sentados numa mesa falando sobre imóveis. Chega um economista e fala, tipo, é o seguinte, isso aqui está acontecendo, nós precisamos de um nome que pegue, cara. Eu falo o seguinte, é um negócio que está expandindo e ele vai explodir. Bolha imobiliária! Uma bolha! É tipo uma bolha! Uma bolha sim, dos uau. Imóveis, nossa, gênio. Dos imóveis. Não, imobiliário, melhor. Melhor, é, tem que soar oficial, cara. Sim, oficial. E daí, tipo, só pra fazer de conta que a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? A gente esperou essas últimas semanas aí e tal pra acumular um monte de bosta pra gente falar sobre um monte de bosta. E porra, e caramba. Adivinha, deu certo. Caramba, guess what? Tem muita merda. Cacilda. Merda total. Então hoje vamos falar de merdas e vamos responder suas perguntas também, que deram uma boa acumulada, só que isso é um acúmulo de coisas gostosas, não de merda. Merda sim. São as outras coisas que a gente vai falar sobre agora. É. E qual que é o primeiro da nossa grande lista de reclamações aqui, Raonico? Eu acho que cronologicamente a gente devia falar que tem uma pergunta, aliás, na sessão de perguntas que diz: ei, caras, ufa! Parece que não aprovaram a maioridade penal. E diz muito sobre há quanto tempo a gente não gravou nada. Pois é, cara. Tipo, pra quem vive debaixo de um rochedo... É. A galera... Rochedo. Então, a galera, tipo, não aprovou. E daí, tipo, numa grande manobra digna de Tony Hawk... Não, digna do Speed Racer. Nossa, foi, tipo, cara. Muito rápido. Nossa, foi em 24 horas. O cara deu um kickflip com o carro ali, velho. O cara, tipo, foi bizarro, velho. Tipo, mano, após que ele fez essa, tipo, ele aterrissou no chão e foi yeah! Fez o reggae loser. E mostrou o pinto, assim. Tipo, ele bateu com o skate na lateral do Halfpipe, assim, tá ligado? Uhul! Toda a bancada evangélica bateu com o skate na mesa do rolê. E daí ele fez isso e basicamente ele falou, não. Ele, né, digo, o Eduardo Cunha, ele falou, não curti essa votação. E como eu não gostei, eu gostaria que isso fosse voltar de novo até eu gostar Até eu gostar. até eu gostar do resultado, tá ligado? E não é que foi. Foi, Não é que deu foi. certo. Não é que foi. É Deus. impressionante como, tipo, eu não gostei dessa votação. A gente pode votar de novo? Porque Tipo. eu quero outro resultado. Ah, tá. Acho que você devia ter avisado da primeira vez, Pois sabe? é, Que cara. era Tipo, isso que você queria. eu achei demais que, tipo, é o equivalente político do Game Shark, tá ligado? Yeah. O cara não conseguiu ali tal, loadou o Game Shark falando nós. Não, Agora sim. calma aí, eu já sei o que eu vou fazer. É, vou, tipo, botar o bagulho aqui e já era, E tá pronto, ligado? acabou. Tipo, porra, cara. Quem dera se a vida fosse assim, tá ligado? Então, já respondendo essa pergunta que vai chegar no futuro, infelizmente, eles meio que aprovaram. Eles aprovaram, mas daí desaprovaram e fodeu. Agora o moleque, molecada vai presa. O bom é que, tipo, quem sabe o que pode acontecer agora? É um grande vale tudo, É um amigos. grande vácuo um grande Um uma grande bolha foda-se. política. É uma bolha política e ela estourou, Ela cara. estourou. Alguém com uma agulhona política pegou e agulhou a bolha política e estourou. E fudeu geral. E é tipo muito foda-se, tá ligado? Tipo, ei, Não, foda-se. vamos montar A um. bola é minha. É, exato, é muito isso, cara. Tipo, e ele acabou de. E tipo, eu achei engraçado que o Eduardo Cunha ele fez foi uma sucessão de, tipo, dedos do meio pra todo mundo. É. Tipo, eu vou montar um shopping aqui e ninguém vai falar nada sobre isso, Mano, o tá que ligado? foi isso? Tipo, eu achei que aquele movimento das mulheres de deputados e senadores que querem ganhar passagens, Mano. tipo, pagas por você. Pois é, Eu, cara. nossa, acho que esses caras não têm limite. Não, não, não. Não, vamos Essa, montar um o quê? shopping. As mulheres estão ganhando de mim? Minha esposa? Quem ela pensa O que que é é? uma Esse mulher trabalho é ganhando? meu. Eu vou abrir um shopping. Meu, um shopping, cara. Tipo, pra quê? Não, eu acho demais que, E pra tipo. quem? É, não, eu acho demais que, tipo, aquele tipo de ideia. É que, assim, como tudo ali no Senado, não é um tipo de coisa que um cara fala, é isso e é isso. Tipo, é um negócio que um cara fala e todo mundo fala assim, boa ideia. Boa ideia. Daí Boa. o cara chegou na grande mesa do Senado e falou assim, então, galera, shopping? Daí a galera, porra, bora, tá É ligado? foda que, pra mim, é a evolução natural de, tipo, o que você acha da gente votar um aumento pra gente? É, exato, cara, tipo, E daí, tipo, isso deu é isso, tá certo. ligado? Pô, vamos fazer de novo? Vamos, vamos. Não, e a Ah. sucessão perfeita, né, cara? Tipo, É. começou com isso, tipo, vamos aumentar um pouquinho? Vamos, vamos, É, é. vamos, vamos. Vamos aumentar mais um pouquinho? Vamos aumentar pra caralho? Vamos aumentar Vamos. descaradamente? Vamos montar um shopping? Vamos É. tacar um O que foda-se mais e. eu posso fazer, Vamos sabe? tacar um foda-se e essa lei é minha e eu tô um pouco me fodendo o que vocês É. acham? Vamos, louco, tá ligado? Tipo, Exatamente. caralho, mano, Deve ser tipo. muito louco ser político. Deve ser Já animal, pensou que cara. da hora? Deve ser tipo ser um super-herói, tá ligado? Você faz o que você quiser. Deve ser tipo Exatamente. ser um super-homem, tá Exatamente. ligado? É. Saca, tipo. Deve ser tipo super-homem no Injustice, tá ligado? Você, tipo, foda-se. É legal que você vê que, tipo, os caras que trabalhavam pro Steve Jobs deviam ser meio assim, tá ligado? Sim? Que, tipo, o chefe chega e fala, vai tomar no seu cu, faz o que eu mando. Né? Só que eles podiam só sair da Apple, né? Uhum. Eu me demito. Então, Tipo. tipo, é a gente trabalhando para eles, assim, né? Tipo, É, pois e, é, cara. não, o quê? O que você vai fazer? Eu tenho um exército também, velho. Né, pois Você sabe é, cara. quanto a gente gastou em, tipo, mangueiras e bagulho de som que deixa você vomitando? Você não pode vir gritar Tipo, você não comigo, pode você tá pegar e mandar louco? tomando. É, É, pois é, eu cara. tenho tudo. É muito absurdo, é muito futuro distópico isso, né, cara? É, então. Eu acho demais que ele é muito futuro distópico no sentido porque, além de tudo, ele é a bancada evangélica, né? Então é, Então. tipo, muito esse futuro distópico onde um cara que é, tipo, o supremo religioso do planeta, ele governa tudo. É assustador, velho. É o Equilibrium da vida real. Cadê Christian Bale com Kung Fu Eu de nunca revólver? assisti Você Equilibrium. nunca viu esse filme, cara? Tipo, é um filme horrível, mas, tipo, sei lá. E você sabe que Kung Fu com revólveres não funciona. Mas, tipo, sei lá, É foi. aquele Wanted do. Tem É, o Morgan Freeman e a exato, Angelina Jolie. e o James, ou É, falando do McAvoy, é isso? McAvoy, é isso. Tipo, é isso, só que, tipo, um pouco mais. Porque, tipo, É. beleza, no Wanted do cara só faz, tipo, piu, ele faz curvinha com as balas, tá ligado? No Equilibrium, não, é, tipo, todo um Kung Fu com as balas. Tipo, é o Gankata, tá ligado? Uou, o quê, saca? Tipo, é horrível, mas sei lá, é divertido de assistir, saca? É, Não, ok. não, mas se você estiver extremamente entorpecido, pô, é hilário, tá ligado? Tipo, é muito Acho engraçado. foda aquele Wanted que, tipo, tem. Acho que uma das grandes perguntas é, tipo, tá, esse cara sabe lutar, de, tipo, pra todas as coisas que alguém luta. Sim. Mas ele tem que apanhar também, tá ligado? E o foda é esse, sabe? Tipo, aquele episódio que o Homer vira um boxeador, ele dá certo porque ele tem o complexo de Homer, que é uma capa de gordura em volta do cérebro Sim. que evita que ele sofra um nocaute, porque Sim. a capa de gordura absorve os golpes dele, pode ficar em pé pra sempre até o cara cansar. Então, tipo, um rolê é esse. Tá, ele sabe bater. Mas Ele sabe tomar ele porrada? aguenta apanhar. Ele, tipo, o treinamento desse cara é tipo: Ó, eu sou o seu professor de porrada. Você vai apanhar muito nessa aula até você, tipo, ficar bom em apanhar? Como assim? Tipo. Cara, se eu parar pra pensar, é assim que funciona, cara. Você tem que ficar bom em apanhar, velho. Porque imagina, você é um cara que dá porrada pra caralho, só que daí você calha de encontrar um cara que também sabe dar porrada pra caralho. Você Então, tá só que a fudido. montagem do Rock dele era tipo: todos os dias você vai ter aula com todos esses professores, Harry Sim. Potter, e um deles é: eu vou te bater até, tipo, você quase morrer. E daí, no, tipo, ele, o cara acabava a aula todo cortado, roxo, sangrando, e no outro dia ele voltava para apanhar mais. Tipo, como que ele não morreu, Ah, sabe? ele é o Neo do rolê das armas dos tiros que faz curvinha, tá ligado? Acho Era demais o rolê muito dos tiros que faz bizarro. curvinha, tá ligado? Tipo, É, então, ele faz todo tipo. um arco com a mão como se isso influenciasse É, na como se fosse curvatura do esse o tiro, tá segredo, ligado? tipo. Tipo, fium! Agora eu fico imaginando tanto de imbecil que tentou fazer isso na vida real, tá ligado? Eu acho isso Será que demais. dá certo? É, vamos tentar fazer isso daí, pegando um tiro no pé do brother, tá ligado? Tipo, mano. Foda, cara. Eu acho ótimo que eles põem um porco entre ele e o alvo, de tipo, você precisa contornar esse porco. É, tipo, o cara não tem Tipo, nenhum. É, daí, tipo. pode Óbvio que o ser. cara tá errando, ele não tem nenhuma relação sentimental com aquele porco, daí, de Porque não é um repente. pedaço de pau, sabe? É. Se é só um negócio para ficar no caminho. É que eu acho que porque tinha um açougueiro no rolê, lembra? É que era o Que. cara que batia nele, não Não, era? era o cara que ensinava Não? facas pra ele. E o das facas também, ele saía todo cortado. É, Tipo, pode. porra, Mas eu acho engraçado que, que tipo. merda é essa? Eu acho engraçado que, tipo, o lance dele, do James McAvoy nesse filme, é que, tipo, ele é um cara do revólver. E daí tem um cara que ensina facas pra ele. Ele não usa faca uma hora, tipo, acho que o único momento no qual ele usa facas nesse filme inteiro é quando ele luta contra o cara das facas no final, tá ligado? Que ele, tipo, eu acho que, tipo, ah, beleza, eu aprendi a usar facas pra poder matar o cara das facas, então, tá ligado? É. Tipo. Que armas, foda-se. Não, pois é, cara, tipo, aquilo Essa é a graça dos Jedi, de, tipo, tem uns caras que o Han Solo chega tipo: o quê? Religião é coisa para trouxas? Eu tenho uma arma. Ele fala: não, não, espadas são legais. São legais porque, tipo, os caras com as espadas, eles defendem de todos os tiros. é, pois é, cara, Então, porque tipo, a menos que você vá incluir essa, tipo, ó, os caras com espadas, na verdade, eles são melhores que os das armas, porque os das armas não conseguem acertar eles, porque eles sim, têm cara. espadas. Tipo, fora disso, as armas são sempre melhores. São, cara, revólver, velho. Tipo, perto do gatilho já era, tá ligado? Tem uma hora no mangá do Shaman King que eles aprendem uma técnica que é tipo um tiro na testa, assim. Eles têm uma É. técnica que só mata a pessoa direto. Puf, morreu. E daí, tipo, chega um cara que ele não é xamã, ele veio de uma empresa gigante lá. E chegam várias minas malvadas. Ué, técnica secreta, não sei o quê. Incorporação Master Oversoul. E daí o cara fala, tipo, Vulcan RX-75. Ele tirou a Vulcan e mata todo mundo. Caralho, cara. É genial, é Caralho, cara. genial. É, tipo, é muito engraçado isso, porque, tipo, de algum jeito você tem que, tipo, nesse tipo de história, você tem que achar um jeito de descreditar armas, tá ligado? É, então. Eu acho hilário que, tipo, eu lembro que tinha um episódio do Cavaleiro do Zodíaco, cara, que o Yoga, né, de Cisne, ele volta lá pra Sibéria, tá ligado? Tipo, ele é da Sibéria, né? Acho sim. É, volta lá pra Sibéria pra ajudar o povo siberiano dele, que tá lá enxugando Os gelo brother, é. nos gulags da vida lá Os e tudo três mais. caras que moram ali na cidade dele. Na cidade do gelo. É, na vila Igluzinho. É, então é engraçado que, tipo, essa galera foi escravizada pra montar coisas no gelo. Pirâmide de gelo. É, uma pirâmide de gelo. E daí ele chega com a armadura e fala: meu povo do gelo está escravizado, foda-se vocês. Daí, tipo, eu achei engraçado que, tipo, os caras, né, que estão lá escravizando o pessoal, tá tudo normal, com a K-47, os cacete. E eles falam assim: é, aquele mano com roupas curtas no gelo, vamos meter bala nele, né? Daí eles começam E daí o Hyoga ele só começa, tipo, andar na direção do bagulho, tá ligado? Tipo, foda, tomando tiros, assim. E eu acho Foda-se, demais que, tipo, no máximo que ele faz é levantar o antebraço dele, assim, tá ligado? é. Tipo, E sendo que, tipo, pô. tá, o antebraço dele só tem duas faixas de armadura, Não, assim, o pois é, resto é cara. tudo. Não, ele até tem um bagulhão, assim, no antebraço dele, se eu não me engano, Então, cara. mas desse lado, do outro lado é É. só um negócio que prende, não tem Exato, exato. nada. Ele, tipo, ele só levanta, assim, e de repente, do nada, todos os tiros ele só acertam as partes onde tem armadura, sendo que, tipo, ele não tinha um capacete, cara. Ele tinha uma tiara, cara. Mas aí que tá, o Ele tinha começo do muita Cavaleiro do cabeça para Zodíaco acertar é ali, tá isso. ligado? Oi? O começo do Cavaleiro do Zodíaco é uma apresentação de slides, o mangá, isso é muito sério. A apresentação de slides que o cara, tipo, fica mostrando: ó, olha aqui, Grécia, Honduras, ele mostra várias partes do mundo, isso são umas crateras, assim. E daí um dos caras fala: grande coisa, por que você está mostrando essas crateras de meteoritos? Ó, isso não são crateras de meteoritos, foram causados por homens. O quê? Sim, existem homens muito poderosos no mundo e eles são capazes de abrir crateras em rochas, como se fossem... Enfim, carteiras. E daí ele fala, tipo, o segredo dos Cavaleiros do Zodíaco não é que eles são fortes, é que eles usam o cosmo pra separar os átomos. Ah, é verdade. E é por isso que eles, tipo, são... E daí... Tanto que tem aquela cena do Seiya socando a pedrinha, né, pra quebrar a pedra em várias verdades, verdade. E daí o rolê era que, tipo, eles são muito fortes, mas como eles só usam o cosmo pra serem fortes, eles ainda não são super resistentes. E é pra isso que servem as armaduras. Mas então, mas exatamente isso e, que eu... tipo, por que que eles não usam a armadura que vai dos pés à cabeça, então? É, né? Exato, tipo, cara. Protege, é tipo um sutiã de armadura que eles pois usam. Pois é, cara. É tipo, é um bagulhinho. É, exatamente, um sutiã de armadura. Tipo, o cara fucking, meu, sei lá, suridition do bagulho ali, tá ligado? E realmente, eles usam a tiara, tá ligado? É uma tiara. Tipo, e eu acho que a galera tava metendo rajadas, tipo, meu, drive-by no yoga, ele tá tipo, meu, ah, foda-se, eu só levantar meu antebraço que tá sussa, tá ligado? Tipo, mano, e tem muita cabeça pra acertar ali, os caras não acertaram um tiro, eles acertaram, tipo, a mira dos caras é tão boa que eles só acertavam a tiara dele, tá ligado? Tipo, é ridículo isso, cara. Mas isso que eu acho legal de roteiro, que, tipo, você precisa justificar as coisas que vão acontecer depois pra ninguém poder falar, tipo, velho, por que que esse cara não... Não, porque ele... Eu falei pra vocês, eles têm as armaduras pra se proteger. Então, pra mim, é tipo a Bíblia, sabe? Não é literalmente uma cobra falante que veio e fala, ô, come os picos aí, velho. É da hora. É tipo... É, conceitualmente, eles usam uma coisa que protege eles de tudo. Né? Tipo, é tudo tá uma bom, analogia ali, veja tá bem. Bom, tá bom, tipo, você inventou como que eles batem, como que eles se defendem, e daí desenhou do jeito que você quis. Tá é, ligado? Então, exato. Eu acho que, tipo, o único rolê que explica isso direito é o Star Wars mesmo, tá ligado? Por mais surpreendente que isso possa soar, tá ligado? Porque eles têm espadas que refletem os bagulhos, tá ligado? Eles têm reflexos. Exato, eles são mó rápidos, eles fazem os bagulhos, então, tipo, pronto, acabou. Já era, tá ligado? O que mais? O que mais? Vocês sabem que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Vai, fala. Dia do Homem! Porque o Dia do Homem foi criado porque em 1732 uma fábrica pegou fogo e daí mataram 4 homens. E daí falou, nossa! Poxa vida! Esses homens são vítimas, vamos fazer um dia pra eles. Eles merecem um dia. Mentira, não foi criado por causa disso. Foi criado porque, tipo, a gente se sentiu mal que todo mundo tem dias e... Menos a gente. A gente otário e decidiu querer um dia também, apesar de a gente não precisar de um dia, porque, tipo... Porque todo dia é o nosso dia. Se tem uma coisa que a humanidade explicou direito, claramente, todo a força... Dia do Homem Branco. Exato, cara. Se tem uma coisa que a gente explicou a força pro resto da humanidade é que todo dia é o Dia do Homem Branco. Então, puta que bosta, tá ligado? É, isso é foda, né? Tipo, eu entendo que não teve um episódio pra falar, nossa, precisamos prestar homenagem a essas vítimas que são um símbolo pra todas as vítimas cotidianas que são os... Tipo, não teve um evento pra falar de Dia do Homem. Foi só, tipo... Eu também quero um dia. Eu não tenho. Os ricos também choram. Ser homem é difícil. Os ricos também choram. É o melhor nome do mundo. Cara, os ricos também choram. Você não podia ser mais pedante com o nome de nada cara, na vida. Assim. Eu acho que se você procura pedante no dicionário, tem essa frase, tá ligado? É o nome da novela. Sério, cara? É muito sério. É mesmo, os ricos também choram. Nossa, nem sabia. É real. E tipo, só traçando um paralelo aqui com o nosso, Chorume. Com o Eduardo Cunha ali e tal, ele tá querendo montar o Dia do Orgulho Hétero, né? Então, esse é outro rolê que, tipo... Tipo, what the fuck, tá ligado? Você não... Tipo, eu acho muito engraçado que, tipo, é literalmente isso, tipo, é literalmente invejinha. No dia dos outros. Oh, eu também. Como assim eles podem? Eu também quero. E, tipo, eu acho que é uma mistura de invejinha com, tipo, você não sacou. O porquê do orgulho, tipo, tá ligado? De onde que... Você não entendeu mesmo, né, cara? Você não entende que não é uma luta pra você ter orgulho de ser não quem é. Você pois é. Pois é, porque... tipo, e não é simplesmente o orgulho à toa, tá ligado? Tipo, e ninguém passou sua vida inteira falando assim, ei, a cor da sua pele branca é horrível, viu? Ei, seu cabelo é uma bosta. Ei, você é heterossexual. Ninguém falou isso pra você nunca, tá ligado? Tipo, você não, você não precisa que as pessoas te lembrem que você precisa ser orgulhoso. Tipo, você vai assistir um filme no cinema... Ei, é um cara branco heterossexual ali que é o líder do bagulho, que é o chefe do bagulho, tá ligado? Tipo, você é representado em absolutamente toda a cultura pop possível. Você matou todas as pessoas que não eram igual a você. Exato. Todas. Você matou todos. Matou todo mundo. Todo mundo. E as mulheres você só bateu. Tipo, é que nem... As que você não jogou na fogueira. Você só bateu. Tá tipo, alguém tinha que fazer a comida e cuidar dos filhos. Ei, poxa favor, vida, né? Que absurdo é isso. Limpar a casa. Não, eu acho muito engraçado que, tipo, é que nem o Louis C.K. fala, tá ligado? Cara, se você for branco, você pode ir pra qualquer ponto da história da humanidade, cara. É que você tá sussa, velho. Tá sussa. Tipo, se você for negro, cara, no máximo os anos 80, velho. Anos 70 e olhe lá, tá ligado? E ele fala que não vai pro futuro também. É, exato. Eu não quero saber o que aconteceu com a gente no futuro. Não, tipo, e novamente, uma hora vai voltar. É, né, que ele falou, tipo, mano, uma hora isso vai voltar e aí? A gente tem culpa disso, tá ligado? Tipo, E aí? E aí? a culpa. É, daí segura, A gente pediu, tá vai. ligado? Saca? Tipo, e daí beleza, tá? Talvez lá, daqui 300, 400 anos, a partir do momento que a gente for uma raça escravizada e hiper brutalizada, isso, aquilo, a gente possa começar a considerar, talvez, quem sabe, pensar num dia do orgulho branco heterossexual. Mas por enquanto isso é completamente errado, É, tá ligado? Tipo. no ano 6.000 só. É, no ano 6000 e. Tralalá. O arroto vai ser parte da Do ano. numerologia, não é É. numerologia, né? Eu não sei, cara. Da Do picos. número. Vai ser parte do número. Vai ser parte do Bang. Da contagem dos anos. Exato. Então, basicamente, tipo, o dia do homem É idiota. é. É Se você tá idiota, ouvindo cara. isso e teve uma epifania agora. Não, e eu acho demais que, tipo assim, eu levando tudo isso numa grande rede de chorume, assim, tipo, sim, Dia do Homem é zoado, assim como o orgulho hétero é zoado, assim como o orgulho de ser branco é zoado e também bem nazista quando você parar pra pensar, tá ligado? Tipo, todas essas coisas, se você não sofre preconceito devido à sua sexualidade ou à cor da sua pele ou ao seu gênero, então você não tem que sentir orgulho, sabe? Tipo, ninguém nunca te reprimiu por ser que. Tipo, Raoni, você já foi reprimido por quem você é, cara? Eu cresci in the projects. Nossa, eu não sabia fazer rap, tive uma infância difícil sendo um homem branco. É, eu fui reprimido também Foi, porque nossa. eu nunca. A sociedade não tá pronta pra minha visão do mundo. Ah, eu curto mulheres, sou branco. Ah, nossa, ninguém me entende. Droga. Essa que é a vibe, tipo, o rolê do orgulho gay, por exemplo, é tipo, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou ter orgulho de quem eu sou e não vou Sim. deixar você me reprimir por Sim. eu ser quem eu sou, tá ligado? Ninguém nunca tentou reprimir o homem. Quando você fala, tipo, eu quero fazer o dia do orgulho hétero, tipo, tá, mas tem orgulho de quê? Ninguém tá tentando, eu tô tentando só, tipo, fazer com que você aja com que eu sou uma pessoa Não, normal, eu pois é. seja uma pessoa Não, normal, tá, e eu tipo. acho demais que, tipo, a gente é, o homem branco heterossexual, ele é tão não reprimido há tanto tempo que a gente ficou mimado. Então, tipo, sei lá, de uns 2 anos, 3 anos pra cá, tipo, rolou certas coisinhas mínimas assim, tipo, você é hétero, umas coisas assim, X, tá ligado? E do nada a galera explodiu, isso é heterofobia! É, tipo, Ah! heterofobia onde, Tipo, velho? mano, sério, velho, sério, cara, tipo, mano, aprende, larga de ser É. otário, tá ligado? Tipo, você não tem que ter orgulho de porra É. nenhuma, velho. Não, tipo, não existe bullying ao contrário, tá ligado? É, exato, tá ligado? Tipo. Não existe um moleque gigante falando: esse moleque de óculos está me intimidando com inteligência. Tipo, não existe. Então, não, da mesma forma que não existe orgulho hétero e do homem, velho. Puta que Cara, pariu! Dia do Quem Homem é deixou isso foda. acontecer? Dia do Homem é osso, né, cara? Tipo, eu acho muito engraçado que, tipo, foi uma sucessão de dias zoados, porque, tipo, ontem foi dia do rock, né? Tipo, ontem foi dia de outra coisa que tá difícil de ficar orgulhoso sobre, né? Tipo, É, e. tipo, por favor. É osso, Parem, parem. chega, tá ligado? Chega, e daí de repente foi um atrás do outro. Agora é o dia do homem, e agora o Eduardo Cunha tá querendo fazer o dia do orgulho heterossexual lá pro final do ano, se não me engano, novembro, alguma coisa assim, tá Vai ser ligado? da hora, vai ser louco. Tipo, mano. É o segundo evento que mais junta gente em São Paulo depois da Fórmula 1. Cara, eu acho engraçado que, tipo, pelo que eu li, eu não lembro exatamente a data que ele tá querendo promover isso. Natal. É, Natal. Tipo, vamos celebrar o Natal do Quer Homem Branco. saber? Ano novo é o caralho. Vamos celebrar o homem hétero. E, tipo, mas eu lembro que a data que ele tava escolhendo, tipo, é muito bullying, né, cara? Tipo, eu lembro que a data que ele tava escolhendo pra isso era, tipo, perto Aniversário do Zumbi de Palmares, É, assim, tipo, isso não tá ligado? era perto, acho que da data de conscientização contra a AIDS, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, é dia 1º de dezembro. É, exato. Meu primo faz aniversário dia Então, é, tipo, 1º, daí perto desse sempre. dia assim, tá ligado? E, tipo, Nossa, velho. porra, velho. E é pessoal o bagulho, né? Claramente. É, É, daí, tipo, por favor, né? Daí você tá fazendo de sacanagem. Você já realmente. tá fazendo de sacanagem qualquer dia do ano. Nesse dia você tá fazendo mais de Tipo, sacanagem. nesse dia, tipo, além de tudo, é pessoal, porque, tipo, ei, ó, ontem rolou o dia da conscientização contra a AIDS, agora hoje, se você for heterossexual, você não pega. Tipo, mano, você pega também, você tá ligado, tá ligado? Tipo, porra, sério. Tipo, caralho, cara. Quão otário você tem que ser, tá ligado? Tipo, é um nível supremo de otário, tá ligado? Então, tem que ser bastante, né? Tem que ser ou você tem que viver num grupo fechado. Numa bolha. Numa bolha. A palavra do episódio de hoje bolha é bolha, social, tá ligado? BolhaCast. Você tem que viver entre pessoas que estão muito nessa vibe pra você não enxergar qualquer outro lado. Assim. Não, pois é, tipo, todos os amigos dele devem ser, tipo, brancos e heterossexuais e, tipo, todos eles falam assim, A gente precisa num dia desse. É. Sim. Esses pretos têm que morrer. É todos eles que se fodam. Meu Deus, é verdade. Eu e a gente devia ter o nosso dia. Eles têm o deles. Por que a gente não tem o nosso? Eu quero um também. Eu me sinto reprimido. Comerciais da Boticário e tudo. É, pois é, cara. Tipo, já que eles roubaram esse comercial da Boticário da gente. E aliás, essa é outra coisa que eu achei bizarro, né? Esse rolê esse bafafá do comercial da Boticário. Tudo bem que isso é velho, mas tipo, ainda vale mencionar. Tipo. Meu, pode ser o que for, tá ligado? Podia ser os dois caras se beijando, podia ser os dois caras transando em rede nacional. Mas, tipo, mano. E foda-se, não ia ser problema. Mas, tipo, mano, a galera surtou porque tem dois caras se abraçando, tá ligado? É, então, tipo, não tem nada. É só, tipo, o quê? Tipo, não. Mas esse que é o legal, o genial do filme é que ele engana você. De, tipo, ele monta essas pessoas se encontrando. Não, são. Essa pessoa tá se encontrando com outra. Tá Você fala, tipo, o quê? Vocês me enganaram? Eu achei que era um casal heteronormativo feliz. E são gays? Não! Ousam brincar com as minhas emoções. Tipo, sério, cara. Você caiu. E esse que é o legal. Tipo, era lindo antes de você descobrir que era gay. E daí, de repente, tipo, ficou o quê? Sujo e obsceno. Comercial fascista? Ah, tá ligado? É bizarro isso, cara. É foda, velho. É muito engraçado, cara. Tipo, e eu acho muito foda esses bagulho, tá ligado? Tipo... Cara, tipo, sério, se vocês forem, tipo, pegar e abolir todos os negros e todos os gays, vocês tá ligado que o mundo vai ficar muito chato, tá ligado? Abolir os negros. É, tipo, vocês vão, tipo... Vamos, vocês foram abolidos. Se a gente vai para a ilha! Vamos ilha dos negros. É, vamos limar todo mundo, tá ligado? Tipo, você tá ligado que se você pegar e limar todo mundo, o mundo vai ficar muito chato, tá ligado? Porque quem faz o mundo gerar são negros e gays, tá ligado? Só parar pra pensar, tá ligado? Tipo... Homens brancos, heterossexuais, a gente só rouba coisas, cara. Exatamente. Tudo que a gente faz é roubar coisas, cara. Roubamos coisas. A gente rouba as coisas dos outros e a gente fala, não, não é nosso. Roubação cultural. É, roubação cultural, tipo... Não é esse o termo técnico? É, eu acho que é isso, se eu não me engano, tá ligado? Aliás, teve uma treta falando em roubação cultural. Você ficou sabendo daquela mina lá nos Estados Unidos que... Ela... Deu mó bafafá do caralho porque ela tá falando que ela se identifica como negra. É, e a fita é que, tipo, ela é muito branca. Ela é, tipo, branca e loira, de olho azul, tá ligado? Ela é muito branca. É, e, tipo, ela falou assim, ah, não, que eu cresci com pais negros, então eu me identifico como uma mulher negra. Eu sou... Olha o termo. Eu sou, abre aspas, transracial. Fecha aspas. Pois é. Da hora. Bacana, né? Pensa se isso não é, tipo, um rolê de mentira pra falar. Cara... Viu como é absurdo esses homens dizerem que são mulheres? Cara, é a mesma coisa. Então, e o pior de tudo que é isso, tá ligado? Que agora, a partir disso... É, daí você pode falar. A gente tem dois grupos de pessoas muito escrotas que estão no rolê. São as pessoas que estão falando, tipo, ei, eu sou branco também e me identifico como uma pessoa negra, então eu sou transracial também, o que já é absurdamente ignorante. E tem as pessoas que falam assim, ei, se isso é um absurdo, então homens que se identificam como mulheres e vice-versa também é um absurdo, que também é outra pura ignorância, tá ligado? Tipo, sendo que são duas coisas completamente distintas, tá ligado? Tipo, e é bizarro, tá dando maior reboliço essa merda. E tipo, é bizarro que a mina, tipo, beleza, ela decidiu se identificar como negra, ser transracial, os cacete. E o que, que ela fez pra se identificar como negra? Ela tá laranja, tá ligado? Tipo... Ela está laranja. Ela fez aquele bronzeamento artificial na qual a pessoa fica laranja. Da Pantone. É, e agora ela tá usando, tipo, estilos de cabelo típicos de negros. Então ela tá com uns dreadinhos, e daí outro dia ela apareceu com um afro. E tipo, mano, tá bizarro. Depois eu procuro o nome da mina pra te passar, cara. Ela tá dando mó treta lá na gringa com essa merda, cara. A mina tá causando. Que ideia, né, velho? Não, mas essa aqui é a treta de, tipo, eu quero ser negro. Tipo, não, você... É o bagulho do Somos Todos Maju. É. Que a menina foi e apresentou o quê? Prevendo o tempo e daí xingaram ela de preta e daí voltando. Tipo, não, ó, parem com isso. Somos todos Maju. Não somos, não. Não, cara. E, tipo, não somos... Se você é branco, você é branco. Se você é negro, você é negro. Você não, Nunca vai dar certo se vocês estiverem tentando fingir que são outra pessoa, tá É, ligado? pois é. Não, Você tem que ser você, e ele é ele. E a única coisa que a gente quer é que os dois se deem. Não se deem bem, mas só, tipo, pare de ser babaca. não, tipo, se convivem no mesmo ambiente de boa, tá ligado? Tipo. Qual a dificuldade? Não é, pois é, cara. Eu acho meio bizarro esse rolê, tipo. Desse transracial e tudo mais. É que, tipo. Mas por que eu não posso me identificar como negro, cara? Porque você não pode, Porque cara. você não Porque é. você não é, e, Tipo, não tipo. existe isso. E depois de anos e anos de segregação racial e racismo, das coisas mais absurdas possíveis, agora você quer falar, ah, não, agora eu quero ser identificado como negro? Vai se fuder, tá ligado? Vai se fuder 3 vezes, cara. Tipo, mano, não é assim que funciona, tá ligado? É Tipo, foda. você não pode ser um puta de um cuzão ou representar toda uma raça que foi um puta de um cuzão durante anos e daí falar, ah, agora eu quero mudar de Eu lado. quero ser negro. Não quero ser negro, tipo. Eu me identifico Eu como me é identifico foda, como. mano. Não, e o que que vem a ser? Eu me identifico como. Eu ouço rap. Tipo, tá ligado? Porque Tipo, é aí que tá, que tipo, é isso, o tá ligado? negócio de, tipo, eu sou transgênero, me identifico com mulher, é de, tipo. Não, eu tenho essa série de coisas que o meu cérebro alinha de um jeito diferente de um Exato. homem hétero. Você ser negro, ele. Qual é. O seu cérebro tá interpretando o quê de qual jeito Não, eu acho exatamente, sabe? engraçado que, tipo. É, não, totalmente. Eu acho engraçado que, tipo, esse lance de, tipo, ah, eu me identifico como negro, ele beira o racismo, tá ligado? Porque, tipo, a partir do momento que você pega e fala assim, ah, não, eu me identifico como negro. Daí você pergunta pra pessoa, tá, por que que você se identifica como negro? Ah, porque eu gosto de ouvir rap, eu gosto de coisas africanas. Tipo, cara, nem todos os negros Tipo, fazem essas coisas, tá ligado? Tipo, exatamente. isso é totalmente estereotipar uma raça inteira de pessoas, tá ligado? Se você dissesse eu me identifico como um cachorro, seria mais fácil de provar, sabe? Exato, tá ligado? Tipo, a galera dá uma pirada muito forte, tá É ligado? foda. A galera dá uma pirada muito brutal, então, eu sei Porque lá. mesmo que seja uma coisa que só você acredita, eu me identifico como mulher é um negócio que, tipo, tá, eu consigo assimilar. Tem essas Sim, coisas que são sim. próprias de mulher. Uhum. Mas o negócio de, tipo, eu me identifico como negro, ele vai cair direto em, tipo, o que que isso, no que isso No implica? que isso implica? Exatamente, No tá ligado? que, Tipo. onde que você quer chegar, onde você vai chegar Tá, com tipo, isso? vai, vamos lá. Me fala então, Me como fala. você se identifica como Só negro? porque você ouviu um CD inteiro do Racionais, então agora você se identifica como negra, tá ligado? Porque se você vai se identificar com mulher, existem mulheres e mulheres, e de um jeito ou de outro você pode ser qualquer mulher que Sim. você queira. Mas ninguém fala, eu me identifico como. Tipo, eu sou branco, mas eu me identifico como uma mulher negra. Só o RuPaul, que Sim. ele se identifica como uma mulher branca. Mas Sim. ele não fala, tipo, ele é uma. Sabe? Esse. Tipo, eu sou uma drag queen. Ele não fala, tipo, eu sou uma mulher branca. No fim das contas, ele é quase um. Ele é muito mais um negócio performático do que um negócio, tipo, eu Sim, quero sim. ser mulher. Tanto que quando você assiste o RuPaul, que são todos homens fingindo serem mulheres, é um breakdown quando a mina fala, tipo, eu não sou só uma drag queen, eu quero ser mulher. E daí, Sim, tipo, tá, daqui pra frente, você é realmente diferente. Nós sim. Sim. somos todos brothers, mas sim, tipo, esse momento existe, ele é dramático. Sim. Porque é outro nível. Não, é tanto que rolou várias tretas, acho que com umas drag participantes. Teve uma, inclusive, que ela pegou e acabou sendo transgênero. Ela foi virar uma mulher e deu várias tretas com ela e RuPaul e os cacete depois que ela saiu do programa. Sério? É, tipo, rola um pouco de transfobia no meio drag, assim, tipo, não Porra. geral, tá ligado? Mas rola um pouquinho, assim, tá ligado? Porque, tipo, sei lá. Mas rola. Mas rola. Mas rola. E é uma bad. Próximo rolê. Próximo Que tópico mais? de Que mais merda. de péssimo a gente tem? Vamos ver. A gente tem o Kendrick no BET Awards, que Então, qual foi essa fita? bom, não foi ruim. Isso foi bom. Não, totalmente, mas explica a treta aí que deu com a Mas Fox. vai ser bem curto e sucinto. O Kendrick fez uma apresentação de uma música dele no BET Awards. No palco tinham dois carros de polícia, eu acho que pelo menos um tava todo depredado e pichado e tal, e ele tava em cima do carro cantando. Daí, a parte boa começa que a Fox juntou uns caras da Fox, que se você não sabe, eles são tipo a Veja da televisão internacional. Cara, eles conseguem ser pior que a Veja, cara. Eles são tipo o pai da Veja da televisão Exato. Eles internacional. são tudo que a Eles Veja são tudo gostaria que de a Veja ser. gostaria de ser Exatamente, na cara. televisão internacional. E eles juntaram os caras pra falar, tipo, olha só esse negro rebelde! Cara, Onde o mundo vai parar esses bandidos? agora, por favor, cite a frase mais marcante desse programa que você mencionou hoje mais Eles cedo. citam umas frases do Kendrick, tipo, ah, eu vou dar uns tiros, blá, blá, blá, mas tudo, a parte do tudo vai ficar bem, eles não citaram. Eles só falaram sobre como, tipo, olha só esses negros incitando a Não, badernação e mas a o. morte. Mas E isso, daí, é. passaram para um cara que começou a parte dele no discurso, e isso vai acabar aqui, que o cara falou, e é por isso que eu digo que o rap fez foi pior para os negros do que o racismo. E é nessa que o cara ele pega e dropa o mic, tá ligado? É, e é nessa que você fala, como esses caras, quem deixou esses caras estarem na televisão? Não, eu acho impressionante, quem deixou esses caras terem um canal, tá ligado? Tipo, mano, tipo, que... É louco, né? Eu não lembro se ele fala foram piores que o racismo ou que a escravidão, mas é bom, um de dos qualquer dois, maneira é horrível, não, tá eu ligado? lembro que é um dos dois que você fala, que? Tipo, sei lá, De ambas as maneiras é horrível, cara. Usar chapéu foi pior pros judeus do que o Holocausto, sabe? É um negócio de, tipo, com... primeiro, como que um. Como é que você liga compara uma no coisa a outro? outra, tá ligado? E depois, como que você deixou os dois na mesma escala? Tipo, Não, e três, como como é que você pega assim, e fala isso em velho? rede nacional, tá ligado? Em rede nacional e cercado de gente que fala, nossa, é verdade, pode Sim, crer, eu concordo é com esse ponto de péssimo. vista, Esse negócio de hip absurdo. hop é coisa de bandido, só está incitando a violência. Tipo, E daí o legal. Kendrick respondeu, tipo, como que esses caras pegaram uma música que fala sobre, tipo, ser positivo, de, tipo, tudo Não, vai dar é, e certo, o pior é isso. e falam, tipo, ó, olha só quanta coisa ruim esse cara está falando. Não, e o pior é isso, tipo, é a música mais positiva do CD inteiro, tá É. ligado? Tipo, it's gonna be alright, tá ligado? Tipo, É. caras, sério, velho. Louco. Tipo, ei, os anos 90 ligaram, tá ligado? Pediram o mau compreendimento do hip hop de volta, saca? Tipo, porra, tá ligado? Exatamente, que ano é hoje, né? Né? Tipo, 92? Ah, O quê? Bill O'Reilly, você é um grande gênio. Nossa, Não que eu. tenha sido ele, foram tipo, Mas é. os filhos dele A corja. que estavam lá conversando. Próximo, enquanto isso, no Brasil, que é um país ótimo, um cara foi amarrado num poste espancado. Que ano é hoje? Meu Que ano é Deus. Meu hoje? Deus do céu. Tipo, mataram um cara espancado, amarrado a um Cara, poste. amarraram o cara num poste, velho. O que que ele fez? Ele tentou roubar um bar. Veja bem. Ele tentou Ele tentou. E disse roubar ele, um bar. um Tipo, bar. ele tentou estuprar minha família? Não, não. Ele tentou Ele roubar um bar. entrou no bar e Eu, eu passo a grana. dá um dinheiro aí. O quê? O matem! Prende no poste. Cadê esse Foda. chibato? A única Caralho. coisa mais foda que o cara espancado, morto, amarrado no poste é um trilhão de pessoas bem longe, Concordando, cara. olhando assim, tipo, a foto é tipo só um monte de gente olhando, Não, assim. eu acho demais o Pá. seguinte, cara. Tipo, eu acho que é isso é assustador. E daí tem a segunda parte assustadora, tipo, um monte de gente postando no Facebook falando assim: É isso aí! É, tipo, louco, que da Uau! hora, é. Tipo, é isso aí o quê, Mata velho? mesmo. Meu Deus! Não, e teve outra história também que rolou em Minas, lá que eu até tinha comentado com você antes. Que foi bizarro, que rolou uma coisa semelhante. Um cara tinha entrado numa casa para roubar uns bagulho lá e tal, fugiu. E daí a galera viu, começou a correr atrás do cara, daí o cara entrou nas vielas e tudo mais. E no meio desse rebuliço todo, eles pegaram o cara, começaram a bater no mano, espancaram, espancaram, espancaram. E daí o policial chegou e falou: Caras, é o cara errado. Eles pegaram o cara porque ele tava com a camisa da mesma cor, tá Nossa, ligado? velho. Tipo, eles pegaram um pedreiro X que tava no meio do caminho e falou: É ele! E tipo, porra, É galera. tipo o último argumento de por que a gente não rola pena de morte. É tipo, mas e se não for esse cara? Então, É tipo, exato. Tipo, se só um talvez a gente tenha. pouquinho assim. Não, eu acho engraçado que a galera, tipo, a gente tem um sério problema em aprender com a história da humanidade, tá ligado? Tipo, a gente tem um sério problema em, um, aprender com a história da humanidade e, dois, aprender com a cagada dos outros. Então, tipo, se você olhar pra história dos Estados Unidos, em questão de pena de morte, a quantidade de gente que foi morta, devido à pena de morte, obviamente, e está no corredor da morte, que ou não fizeram o que foram acusados de fazer, ou que, tipo, estão lá porque, ah, não sei, talvez seja ele, tá ligado? Tipo, é gigante, tá ligado? É enorme, saca? Tipo, o governo erra pra caralho, o sistema erra pra caralho. A partir do momento que você pega e fala assim, aí, galera, eu quero pena de morte, você tá, tipo, dando muita confiança pra um sistema que é muito falho, tá ligado? Tipo, onde as pessoas, meu, tem gente que vai presa por coisas que elas não fizeram, cara. E vai ter gente que vai morrer por coisas que elas não fizeram também. E, por exemplo, o cara que foi espancado por uma coisa que ele não fez, É, entendeu? e Tipo. não tinha nada a ver. E mesmo assim, o cara lá, beleza, tentou roubar um bar e foi espancado até a morte. Ele morreu? Eu acho que sim. Ele Eu acho que ele morreu? morreu Meu espancado Deus do num céu, cara. poste. E tipo, beleza, tá, o cara tentou roubar o bagulho, mas. Galera, Aguenta aí. vamos respirar fundo, vamos sentar, vamos tomar um chazinho, vamos recapitular. Nós somos uma sociedade onde, teoricamente, somos civilizados, né? Tipo, a gente passou gerações e gerações e gerações aprimorando nossa civilização, aprendendo coisas e evoluindo, e isso e aquilo. E, tipo, hoje em dia a gente olha para trás pra uma série de coisas que a gente fazia antigamente e fala assim, nossa, que coisa brutal, como a gente era Como a gente primitivo, era né? doido. Como a gente era maluco, né? Tipo, caramba, né? A gente pegava e fazia furo na cabeça das pessoas para tirar dor de cabeça delas, né? Nossa, que absurdo, tá ligado? Né? Que coisa surreal. Nossa, a gente prendia pessoas porque elas tinham cor de pele diferente e botava elas pra trabalhar, né? Nossa, que absurdo. E daí, de repente, a gente tem um cara preso num poste espancado até a É tipo, morte como e a assim? galera fala: Que tá acontecendo? 10? Yes, Tipo, isso isso. mesmo, Ainda concordo? bem que pegaram. Tipo, galera, isso não sei, cara. Tipo, não. Um pouco estranho. É, tá, isso me soa um pouco retrógrado, tá É, ligado? esse pá tá errado, isso aí. Tipo, acho que a gente devoluiu algumas gerações nesse sentido. Tipo, e pô, galera, tipo, não é exatamente o tipo de coisa que você pega e comemora, sabe? Tipo, beleza, ninguém gosta de ser roubado, tá ligado? Tipo, ninguém gosta que alguém chegue e toma suas coisas, tá ligado? Tipo, é uma bosta, tá ligado? Eu sei como é que é, todo mundo sabe como é que é. Mas, cara, você tem que pesar as coisas, tá ligado? Tipo, bens materiais, vida humana. Bens materiais, vida humana. Tipo, é, né? Bens materiais, É, tá se ligado? pá, Tipo, é, esse cara tentou roubar um bar. né, cara? É melhor Tipo, matar ele, vai. então, velho. Não, eu acho que sim, óbvio, tá ligado? Matar o cara já foi uma parada absurda, tá ligado? Agora, tipo, matar o cara e deixar ele exposto num poste É, ali, tá tipo, vamos ligado? deixar aí pra ninguém. Ninguém nunca mais vai roubar esse bar. Tipo, cara, E como. daí a Veja faz uma capa. Acabaram com o crime para sempre. Mano. Tipo, quão primitivo. Cara, nem o Batman mata as pessoas, tá ligado? Pense nisso. Pense nisso, cara. Nem o Batman mata as Um pessoas, cara. vigilante fora da lei. O grande problema do Batman é que ele não mata ninguém, cara. E ele É. constantemente fala assim: eu não vou matar ninguém. Tá ligado? E vocês foram lá e lincharam. Tipo, É. eu acho que as pessoas vão começar a pensar nessas coisas a partir do momento que a gente voltar com o termo linchação. Linchamento, tá ligado? Linchação acho que não existe. Linchação. Linchação. Eu acho que a partir do momento que a gente voltar a usar o termo linchar, eu acho que a galera vai começar assim, puta mesmo, né? Putz, Esse pá, se isso não é pá. da hora. Porque isso foi um linchamento, cara. É. Isso foi tipo linchamento em praça pública, tá ligado? Com direito a poste e tudo, tá Com ligado? direito à exposição E direito à exposição do presuntão, velho. do presuntão, Tipo, exatamente. galera, tem muitas coisas erradas nesse rolê aí, cara, sei lá. Mas, tipo. E tem uma série de coisas erradas que, tipo, alimentam isso, né? Desde do básico, tipo, oh, bandido bom é bandido morto, que, É. tipo, né? Se vamos ser sinceros aqui, uma coisa leva a outra, tá ligado? Até, tipo, meu. Cara, não sei, velho. O Cavaleiro do Zodíaco tem um dia que o Seiya enfrenta um cara que ele é tipo o cara que fala: não, você vai pro inferno, tá, você esse pá pode ir pro céu. E daí o Seiya, tipo, e essa é uma discussão no meio da luta, assim, que o Seiya fala, tipo, não, eu não vou pro inferno coisa nenhuma, eu sou fera, eu sou uma pessoa boa, não sei o quê. Eu E sou daí o cara fera. fala, tipo, é, mas quando eu era pequeno você arrancou flores, matou insetos, e daí o Seiya fala, tipo, ah, cala a boca, se for assim todo mundo vai pro inferno. E esse que é foda, né? Tipo. Numa escala, matar insetos e flores é tipo, putz, filho da puta, né? Sim. Do ponto de vista do inseto. Mas você não fala, tipo, ah, mas eu não, você acha que eu vou pro inferno por isso? Então, tipo, eu mereço ser perdoado, porque eu só matei um inseto. Né, então. Em qual escala você vai falar, tipo, não, eu mereço ser perdoado, porque ele tentou roubar o bar. Eu só espanquei um cara até a Eu morte, só tá ligado? matei um cara que teve, mas ele tentou matar o bar, a culpa é dele. Tava, Não, ele e. tava pedindo, é igual a mulher que é estuprada, tá ligado? Tipo, não, não, não, não, não, É, a culpa, exato, não tá ligado? saia com essa roupa. Cara, Tipo. eu acho muito foda esse lance também, que, tipo, é um rolê muito hipócrita, né? Porque, tipo, assim, sejamos honestos aqui, vamos ser bem sinceros aqui. No Brasil, acho que 98% das pessoas têm as mãos sujas, tá ligado? De alguma bosta, cara. Todo mundo fez alguma coisa em graus dos mais variados possíveis aí, tá ligado? Desde, tá ligado? Tipo, furar a fila, até roubar um negocinho na loja de conveniência, até matar alguém e por aí vai, tá ligado? E por aí vai. Tipo, níveis variados, tá ligado? Genocídio, quem nunca? Quem nunca matou uma espécie inteira? Ha! Tá ligado? Tipo, galera, se a gente for começar a fazer isso com todo mundo que fez alguma merda, a gente tá fudido, tá ligado? E, tipo, sejamos sinceros, o cara roubou um bar. Então, mas é aí que é da hora. Tipo, você pega o cara que matou o cara que tentou roubar um bar. E ele fala, tipo, por que você fez isso? Ele tentou roubar o bar, ele merece. Tipo, você matou uma pessoa, velho. E você Como merece. assim? O que eu Exatamente. faço com você, então? É, aquela vila filha, eu não lembro exatamente como é que era o ditado, mas tipo, né, olho por olho, todo mundo acaba cego, né? Tipo. Olho por olho, se fudeu. Mas se fudeu, tá ligado? Todo mundo vai acabar na merda, tá ligado? Tipo, beleza. Enfim, matar gente errado. Mas, para liderar a gente rumo a um mundo melhor, nós temos uma boa notícia, que é o Donald Trump quer ser presidente dos Estados Unidos. Nossa, é só coisa boa, né, velho? Só coisa boa, velho. É Sério, foi impressionante. louco. Não, é, tá rolando mó treta, né? Porque, tipo, qual que é o argumento do Donald Trump? Ah, eu sou rico pra caralho. É, Pronto. eu sei como mandar nas coisas e dar certo. É, tipo, eu sou E o rico. nosso país, rapaz, está dando errado. Então eu sou rico e é por isso que eu deveria ser presidente. Tipo, uou, não é assim que funciona Donald Trump. Daí tá dando várias tretas, porque, tipo, Donald Trump tá sendo puta de um babaca. Outro dia ele foi mó racista Então, mas não é, ele não tá dando treta porque ele tá sendo um babaca. Ele sempre foi. Tá dando treta porque ele tá sendo um babaca enquanto tenta ser É, presidente. então. E é legal que, tipo, nesse momento as pessoas falam: uou, calma, calma aí. É, tudo bem você mandar no seu rolê aí sendo um babaca, mas, cara, por favor, hein? Não vai mandar um país inteiro, velho. É. Tipo, pelo amor de Deus. Mas é que eu achei interessante também um lance. Tipo, é interessante citar como um chorume, lógico, tá ligado? Porque é horrível. Mas ao mesmo tempo, tipo, acho que não é nada de muito preocupante, porque não acho que o Donald Trump vai vir a ser É, presidente, eu tá ligado? espero que não. Tipo, óbvio que, sei lá, eu acho que o número de pessoas que vão votar nele são meio que uma minoria, assim, tá ligado? Tipo, ainda mais levando em consideração, tipo, que, pô, a gente tem Hillary Clinton lá concorrendo pra presidência, a gente tem o Bernie Sanders concorrendo pra presidência, tem uma galera aí, tipo, concorrendo, que a galera vai optar por votar acima do Donald Trump, tá ligado? Mas mesmo assim é bizarro, tá ligado? Mesmo assim é absolutamente bizarro que ele esteja ali concorrendo só porque ele é rico pra porra, tá ligado? É. Tipo, a galera deveria chegar pras pessoas ricas e falar, ó, galera, maneira aí. Aguenta aí, Fica de boa, vocês não podem campeão. fazer tudo, tá ligado? Vocês podem fazer várias coisas, mas não tudo, tá ligado? Tipo, porra, tá ligado? Enquanto ele quer mandar nos Estados Unidos como presidente, alguns países estão dando meio errados como empresa. Inclusive, esse é um tópico que o Daniel lembrou falando: pô, tem a Grécia e o 50 Cent que estão falindo. Essa foi a frase, os dois. Tem esses dois, eles estão falindo. Meio que isso, né, cara? Tipo, um rapper hoje em dia é praticamente um país, né, cara? Quando você parar pra pensar, mano. Tipo, e pô, quando você vai pensar que, pô, 50 Cent tá falindo, cara, é tão impressionante quanto um país inteiro tá falindo, porque o 50 Cent tinha grana pra caralho. Ele tinha o quê? Apesar do nome. Apesar de ter o nome Por disso. favor, sem trocadilhos, amigos. Ele tinha muitos 50 centavos. Vários. Vários deles. Vários milhões deles. Tipo, ele tinha um. Pelo que eu lembro, ele tinha uma fortuna estimada em uns 155 milhões, alguma coisa do naipe, Caralho. assim. Tipo, é muito dinheiro. E o cara tá declarando falência, tá ligado? E eu acho muito engraçado também que, tipo, sei lá. É impressionante, sim, é impressionante. Mas daí a gente tem casos que nem o Mike Tyson, que declarou falência 3, 4 vezes ao longo de uma vida, tá ligado? Tipo, sendo que ele foi. Foi o que eu falei antes, tipo, ele foi milionário 3, 4 vezes, tá ligado? E ele deixou de ser milionário 3, 4 vezes, tá? Tipo. Ah, falência. Quem nunca, Quem né? nunca, cara? É que tem uma vantagem também. Os Estados Unidos, eles dão várias condições pra quem tá declarando falência, tá ligado? É uma estratégia, não é uma notícia ruim. É só tipo, É. ufa, ainda. Eu tô tentando essa manobra aqui. É, tipo, o kickflip da falência ali, É, tá o ligado? kickflip da falência, velho. E daí a gente tem a Grécia que tá indo a merda. Nossa. O clubinho da Europa tá falando, então, Grécia, você é meio pobre. Quer sair do clube, tá Você ligado? quer vazar? Sai do clube aí pra Você nós. meio que se fudeu. Você tá deixando a gente feio, tá ligado? Você está enfeiando o nosso time. A nossa união. É foda, União velho. Europeia. Não, tá bosta o rolê, cara. Tá todo mundo É, nós perdendo somos mó. os próximos. Somos os próximos. Aguardem. Nossa, estamos indo na merda também. E acho que o nosso último chorume é: roubaram a cabeça do Murnau do túmulo. Então. É isso. Se Explique, por você não sabe quem é o Murnau, ou se você acha que ele chama Murnau, ele é um alemão que fez Nosferatu, que é aquele filme de vampiro de um cara cabeçudo com orelha pontuda, uns dentes e várias unhas. E, velho, abriram o túmulo dele e levaram a cabeça embora. Cara, você tem um negócio pra dizer, cara. Deve ter um gótico muito feliz aí, cara. Mano, nossa, eu ia estar pirando se eu tivesse a cabeça do Murnau na minha casa, Cara, mano. é, velho. Só que foda é quando você para pensar que provavelmente é um cara com um lápis no olho pesado e um batom preto e um cabelo preto escorrido e um sobretudo, tipo, chorando na frente da cabeça do brother, tá ligado? Que preconceituoso da sua parte. Eu imagino Goticofobia. um novo rico. Um homem que está pirando os leilões da Deep Web falando quem Caralho. quer comprar o crânio do Murnau, Cara, velho. vamos fuçar de. É, tipo, é, vamos ver se a gente Eu acha que tá. queria ver, Vamos ver se tipo, tá cadê vendendo. a eBay, Deep eBay, assim, tá É que ligado? foda que você entra na Deep Web é dois passos pra você cair num, tipo, num site de pornografia infantil, tá É, ligado? então. Tipo, é foda, cara. Tipo. Você entra no vende-se cabeça do murnau.com e é tipo várias crianças sem roupa. Não, droga! Necrosofilia. Tipo, É, não! droga, tudo na Deep Web acaba em pornografia proibida. Cara, tipo, é foda. Eu acho que eu nunca entrei na Deep Web por causa disso, tá ligado? Por medo de cair alguma coisa que eu não É, quero tipo, ver, tá parece ligado? uma coisa que vai dar errado, né? Exato, cara. E tipo, o que que você quer ver lá que vai valer a pena esse risco? É, E tipo, então. ó, outras coisas que vão dar errado também. Então, na melhor das hipóteses, você é um criminoso, Não, eu assim. acho muito engraçado que, tipo, sempre quando a galera fala de Deep Web, a galera fala assim, né, que é um antro de pornografia infantil e criminosa, aquilo. Mas tem um monte de livros e DVDs e filmes pra você baixar. Cara, até aí no Pirate Bay também não tem perigo de ver crianças transando, velho. Tipo, tá Exatamente, sussa, ligado? saca? Eu não preciso É fazer isso, saca? surreal. Tipo, é muito surreal, cara. Tipo, e é foda porque, tipo, eu tenho uma certa sensibilidade pra pornografia bizarra, tá ligado? Tipo, às vezes eu entro nesses sites de streaming de pornografia e daí cai um, sei lá. Os vídeos de, sei lá, grávidas transando nos linkzinhos. Não, tá ligado? Tipo, já é uma coisa que me É deixa. demais pra mim. É, uma coisa que já me deixa muito perturbado É. agora. Imagina entrar na Deep Web e ver um cara cortando as próprias bolas, velho. É. Tipo, eu vou vomitar, cara. Eu vou chorar e passar o resto do dia debaixo do chuveiro perguntando pra quê, tá ligado? Tipo. Exatamente. Então, tipo, eu até queria fuçar a Deep Web, mas eu tenho receio dessas coisas, cara. Eu não. Pornografia perigosa é uma parada que me assusta, tá ligado? É. Nick, eu vejo você preso por causa do meu computador, tá É, ligado? exato. Como assim? Até ontem eu só roubava músicas e filmes. É, pois é, não preciso do FBI chutando minha porta. Você tem pornografia infantil aí, Você cara? tem, você era do The Who? Era do The Who? Não. Do The Who? Ou do Lost Prophets, né? Que teve É. essa fita também que foi pesadíssima, mas foda-se. Então, cuidado, crianças. A internet é um lugar perigoso. Uhum. Principalmente para empresas, tipo a Warner, que. Você viu esse rolê? Qual que foi? O trailer do Esquadrão Suicida, ele, tipo, ele vazou. Sim. E eu tenho um problema com o negócio vazar, porque teve uma época que todo mundo falava, tipo, vazou a música nova do não sei o quê. E não, ela tinha acabado de lançar, sabe? Sim, Só sim. que as pessoas assimilaram em um momento que, tipo, vazar significava, tipo, ó, esse novo lançamento Saiu da antes. internet. É, tipo. E não, vazou o trailer do Esquadrão Suicida É, eu lembro, o na cara filmou internet, ali no bagulho. porque o cara filmou na Sim. Comic Con. E daí o Warner ficou Ficou putíssima, putaça. publicou comunicados falando, filhos da puta, várias vezes, é o que estava escrito no comunicado, seus filhos da cornos malditos. E daí ela soltou o trailer, porque, né, eu Foda-se. acho que é isso que ela quer, Tá ali tipo, já, que a gente assista o trailer e daí sinta vontade de ir no cinema assistir o filme. Agora, por que que ela simplesmente não solta o trailer? mas eles soltaram um trailer. Depois Ah, sim, é. de reclamar, de, tipo, Sim. como, em que parte do. Porque eles fizeram um trailer pra, tipo, olha que da hora que vai ser esse filme. Quando a gente colocar no cinema, vão assistir e nos deem dinheiro. Daí eles mostraram isso e um cara falou: Nossa, que da hora, vou mostrar isso pra todo mundo. Daí ele mostrou isso que eles queriam mostrar pra ganhar dinheiro pra todo mundo. E eles falaram: Filho da puta. Tipo, como ele ousa mostrar o negócio que a gente queria mostrar pra ganhar dinheiro antes da dinheiro? Qual o problema, sabe? E por que você deixou um cara mostrar isso antes de você? Tipo, Cara, né? se a reclamação é, a gente não queria que vocês vissem nessa qualidade, tipo, você podia Podia dar ter uma qualidade menor pra gente, então. soltado pra galera, então, tá ligado? Porque Tipo. esse é o rolê do lançamento do Mega Drive que você podia consertar. Que, tipo, quando eles lançaram o Mega Drive na E3, falaram: E você pode comprar esse videogame agora! Exceto que ninguém podia. Porque eles Sim. não tinham Não tinha. três nas lojas que tinham. E todo mundo tava maluco: Eu quero agora, eu quero agora. E não tinha pré-venda na O trailer internet. era só, tipo. pronto, você aperta três botões e, ó, você pode ver esse trailer É, tipo, agora. olha esse trailer de um filme que vai sair ano Tipo, que vem, tá como ligado? Tipo. assim você tá reclamando que, tipo, era só você ter lançado o trailer um segundo depois de ter mostrado ele na Comic Con? Pois Porque eu é, cara. entendo que você queira, tipo, não, os caras que foram na Comic Con vão ver antes. E essa é a graça, é por isso que você tem que ir na Comic Con. Sim. Um segundo depois da Comic Con, pronto, já se já justificou Já os caras terem resolveu. visto antes e você não faz. Que papel de imbecil ficar reclamando que, Não, velho. ficou puta cara de criança mimada do caralho. Nossa, chato pra Meu caralho. vídeo, eu queria postar o um vídeo pra todo mundo ver. E tava mostrando Porra. hoje o print do comunicado da Warner e um print do tweet da Marvel. Que não lembro qual trailer da Marvel vazou. E a Marvel mandou um tweet, Damn it, Hydra. Tipo, Cara, porra, os caras. genial, Caralho, legal, genial. velho. Legal, mano. Nossa, os caras. Da Então, hora, da hora. é por isso que é muito claro, tipo, A distinção. por que que um tá ganhando do outro, sabe? É, Porque fato, cara. em todos os aspectos os caras entenderam como isso funciona, sabe? É, a Marvel sabe brincar, tá ligado? É foda. A DC tá, tipo, entendendo ainda. Tipo. Mas eu vi o trailer do Super-Homem com Eu o não vi, eu Batman. só vi do Esquadrão É Suicida. da É hora, hein? legal? Porque, tipo, sei lá, o Super-Homem é chato porque ele pode fazer tudo. Sim. Então todas as histórias que você quer contar sobre o Super-Homem são tipo, ai, eu tenho tantos poderes. É, tipo, ele é triste porque ele é muito Quem foda. sou eu? Será que vão ficar bravos comigo? E o primeiro filme era isso, sabe? Tipo, era o pai dele falando: O quê? Você salvou as crianças? Você está louco? Deixa os otários morrerem! E daí, tipo, o quê? Você quer me salvar? Não, deixa eu morrer! Tá, da hora. Cara, é muito engraçado isso, né? Porque, tipo, eles fizeram inicialmente o Super-Homem, tipo. Exatamente como, como o nome diz, né? Ele é um super-homem. Tipo, ele é super. O cara é foda, cara. Tipo, faz tudo, tá ligado? E daí eles foram vendo ao longo do tempo que, tipo, puta. Que a gente faz com esse Oh, cara? Deus, o único problema que ele tem é uma pedra verde, cara. Que É. saco. E é difícil de achar essa pedra verde. Como é que a gente faz agora? Mano, vamos deixar ele. Vamos dar um monte de problema psicológico pra É, ele, tá tipo, os ligado? piores Tipo, problemas. beleza, ele é bipolar, É. ele é esquizofrênico, ele é É deprê. o Don Draper de É super-heróis, assim, exato, tipo, tipo, ele tem. ai, quem sou eu? Eu sou um Exato. gênio, mas nossa, minha vida é tão Ele difícil. tem transtorno. Meu, bota o Alan Moore pra escrever uma história do Super-Homem, então É, que você vai ver ele cagado em pronto. 2 segundos, tá ligado? Tipo, pô. E é isso que é foda, que, tipo, a pior coisa que você pode falar é, tipo, é a vibe do Watchmen. Quem vai vigiar os super-heróis se eles estão vigiando? Quem censura esses caras, sabe? E daí, tipo, o Batman. Tipo, eu Exato. não quero ouvir você num tribunal falando: Ei, super-homem, não faça isso. Eu quero um cara batendo nele, falando: Sim, Não cara. faz isso! Cara, exato, E é velho. isso que o filme promete. Daí, realmente parece legal, Cara, mas mais uma é vez. foda, cara. Sempre quando eu ouço a palavra Batman, eu fico muito empolgado. Eu gosto muito dele, cara. É sério, eu gosto Agora, muito. e quando você ouve o Batman batendo no Cara. super-homem? Aí sim, Isso é amigos. maravilhoso, ainda mais quando você sabe que ele ganha do Super-Homem, tá ligado? É, Tipo. exceto que esse é um filme de super-homem, né? Então não sei como Não, nos isso vai quadrinhos ele acabar. ganha. Nos quadrinhos ele ganha, mas. Ah, mano, o Batman, ele tem que ganhar, cara. Ele não pode não ganhar do É um Super-Homem, cara. filme de super-homem. Tipo, o Batman é muito mais inteligente que o Super-Homem. O É. Super-Homem é, tipo, mimado, ele tem vários poderes lá e tal, tipo, ele tem preguiça de pensar. O Batman não, como ele não tem poderes, ele tem que estar tá pensando sempre. Ele é muito da hora, tá Mas ligado? aí que tá, é o filme de super-homem. E o Aliás, o jogo. Batman é o cara nervoso que fala: Ei, super-homem, pare de salvar a gente! Swear Você to pode me! talvez ser ruim, então ele não pode ganhar, entendeu? É, bom. Porque daí o super-homem estava errado. Mas o Super-Homem E tem o que estar errado, super-homem é cara. um símbolo. É, foda-se. Exceto que o Batman é muito mais símbolo que ele. Pau no Exato. cu do Pau no super-homem! cu do Super-Homem, cara. Pau no cu do super-homem! Batman não é o herói que a gente quer, é o herói que a gente precisa, velho. Esse é O real, velho. herói que a gente merece. Exato, ele é foda, cara. E, bom, já que a gente chorou bastante, a gente vai tirar uma pausa para limpar a bunda, que foi muito cocô. E daí a gente volta para comer mais, para cagar mais. Já voltamos. Acompanham há 65 episódios. Vocês já podem adivinhar que momento é agora, Que caras. momento, que momento? Eu sinto o cheiro de Que fritura. momento é? O quê? Rapaz! Sabe o que isso quer dizer? O quê? É o momento O das. que, chefe Daniel? Daí é você Pergunta! com um chapéu de chefe, assim. É, com o bigodinho enrolado pra cima, E tipo. eu sou aquele fantoche da Palmeirinha, tá ligado? Exato, Que cara. momento é esse, chefe Daniel? Então, fantoche da Palmeirinha. Cujo nome eu não sei. Eu também não. É o momento de perguntas! Adoro. O Guinho. O Ele chama o Guinho? Guinho, É o Guinho? eu acho. Eu acho que sim. Jesus Cristo. Pá, não, mas acho que sim. Enfim, perguntas e respostas. Porque a Eba! gente Eu fez. adoro perguntas! Exato, eu também. Que coincidência. Bacana, hein? Bacana. A faca? E aí, Raoni o Guinho, você quer ler as perguntas? Ó, lembrando que as perguntas são de 700. As perguntas são de antes do meu aniversário, de 1º de julho, São velho. de 3 anos atrás. Então começa com, tipo, Raoni, o que você estava tramando no consulado? Tipo, meu pai teve. Eu postei uma foto minha e daí tava localização, tipo, consulado. E daí meu pai veio. O que você estava fazendo no consulado? Terrorista. Daí eu falei, não, é uma produtora que chama consulado. Ah. Procurem, eles fazem várias animações, uns picos tretas, é da hora. Então você não é um terrorista. Infelizmente não era um consulado de verdade, não sou um jet setter, é péssimo. Quem perguntou isso foi o Dico de Diraja. Gabriela Almeida perguntou: Raoni, quão famoso você já está por causa dos seus vídeos? Nem um pouco, mas surpreendentemente o meu grande canal no YouTube já tem tipo 2 mil inscritos. Que Olá, é alegria! Que mesmo? é mesmo, Que louco. é treta. É que a galera nem está ligada, mas quando o Ronaldo chegou, meu cachorro pediu autógrafo dele, cara. Eu dei. É. Foi Foi muito uma louco. lambida num papel, assim. Da hora. Que é tipo um autógrafo do mundo dos cachorros. Ó, parabéns para a fama do Ronnie. Parabéns. E a Gabi também perguntou: comentem essa idiotice. E ela mandou o post dos adesivos da Dilma nos carros, velho. Você viu? Cara, é mimo. Dela de Teve esse. perna aberta. Teve esse, Nossa, como é velho. que a Daí gente eu já guardei. esqueceu Não, eu já disso, guardei cara? pra esse. Tipo, É? Ah, então beleza. quão bizarro. Quão Mano. filho da. O que você pensa que você tá fazendo, velho? Se Mano. você não viu, tem uns adesivos pra você pôr no seu carro agora, Mano. que são a Dilma de perna aberta, pra você colocar no, na porta de bagulho de combustível do seu Cara, carro, pra tipo. você enfiar uma mangueira de combustível na Dilma. Cara, isso é Hã? tipo, é de um Hã? mau gosto de Hã? todas as maneiras diferentes possíveis. Tipo, um porque. Sério que a gente vai ter que falar sobre respeito, tá ligado? A essa altura do Tipo. campeonato? Se a gente precisa te explicar por que que isso é muito, muito, muito babaca, errado de várias maneiras, eu acho que você precisa sentar e refletir sobre o assunto de, tipo, será que isso está certo? É, não, e tipo, e novamente, que nem eu mencionei antes, tá ligado? Tipo, não tem problema você ser de esquerda, não tem problema você ser de direita, não tem problema você apoiar ou não apoiar a Dilma. O problema é o seguinte: isso não é política. Exatamente, Entendeu? Tipo, não exatamente. é assim que você Não é um faz política. protesto político. Exato, não é assim que você faz política, não é assim que você discute política, não é assim que você é uma pessoa politizada. Assim, você é só uma pessoa com um senso de humor Você muito tá babaca, tentando cara. amarrar ela no poste e matar ela porque ela Exato. tentou roubar o bar. Você tá se equiparando ao Danilo Gentili. Entendeu? E o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, não que o Danilo Gentili seja ruim porque ele é de direita. Não, o Danilo Gentili é ruim até para quem é de direita, entendeu? Sacou? Tipo, você pode ser de direita e não ser o Danilo Gentili, nem o Olavo de Carvalho, nenhuma dessas pessoas. Você pode ser, não tem problema, tá ligado? Só aprenda a ser uma pessoa politizada direito. Tipo, você pode discutir as coisas e não, tipo, saca? Isso foi baixo, tá ligado? Isso foi idiota. Isso foi bem Só baixo, cara. idiota. Tipo, esse é um problema. O segundo problema é o seguinte: você realmente quer andar por aí no seu carro com um adesivo da Tipo, Dilma de perna aberta, velho, cara? por É mesmo? favor. Você é uma pessoa de tão mau gosto a esse ponto, cara. Sério, ai, tanta coisa da. Tanto adesivo do Dolinho pra colocar no carro. Tipo, bota o adesivo do Calvin mijando no nome de alguém, tá ligado? Tipo, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, porra, velho. Bota o adesivo num mago. É foda que, tipo, e se fosse a sua mãe, sabe? Então. Daí você fala, não, mas a minha mãe sei lá, roubou a Petrobras, o que quer que seja, que vocês acham que foi a Dilma que fez, e, tipo, não uma legião de pessoas e talvez tenham falado, ô, rouba aí com nós. Mas, tipo, se fosse sua mãe, você falasse, tipo, não, mas ela não roubou os picos. Se fosse a sua mãe e ela tivesse realmente roubado os picos. Cara, se fosse sua mãe, ela tivesse feito qualquer outra coisa. Porque aposto que deve ter alguém que deve ter algum problema com tua mãe. Você Tá ligado? ia achar que é justo ou apenas babaca que fizeram o adesivo dela de perna aberta para os caras enfiarem uma mangueira? Tipo, sério mesmo, cara. É sério. Então, tipo, É sério. empatia, por favor. Galera, política. Vamos aprender a usar isso, tá ligado? Porque isso tá bizarro, tá feio. Tá feio. Nossa, Tá feiíssimo. feio, tá feio, tá feio. Pra situar há quanto tempo a gente não grava esse bagulho, o Eduardo Meyrink mandou: Bucas, a redução da maioridade penal não foi aprovada! Exclamação. O que acham disso? Eu acho que é no mínimo louco. E essa não é. Eu tô lendo essa pergunta não pra, tipo, vamos falar dessa pergunta, mas vamos falar do estado de espírito em que a gente ficou por menos de 24 Cara, horas, eu em fiquei. que todo mundo falou: ufa, Ufa! O nossa, mundo tem ainda bem. salvação ainda, tá Ainda ligado? bem, nossa, imagina o quão horrível teria sido se Nossa. tivessem aprovado. Cara, eu fiquei por algumas horas muito feliz, cara. E de repente acordei no dia seguinte, olhei, eu abri o No Facebook e dia falei. seguinte. Cara, o cara mandou muito o kickflip do bagulho ali, No tá ligado? dia seguinte, Mano. velho. Não durou 24 horas falar, velho. Tipo, mano, sério. O lance é o seguinte, cara. Foi uma manobra ridícula. Foi de extremo mau gosto. Foi uma puta de uma babaquice. Mas eu tenho que tirar meu chapéu, porque o cara foi rápido, velho. Não é? Mano. Mano, foi o House of Cards da vida real aquilo. Mano. Mano. Tipo, de verdade, assim, você assiste, Cara. sei lá, a segunda temporada de House of Cards, que ele volta de vice-presidente pra. Não, eu vou tocar esse barraco de novo. E, tipo, é daquele Mano. jeito. O cara vai só. Não, eu Mano. tenho essa regra aqui que diz que eu posso fazer tal coisa. E daí eu posso fazer tal coisa e pronto. É, Cara, voto de novo. maluco foi Isso foi rápido, um. velho. Nossa, Não, surreal. tipo, eu tenho que bater palmas pro oponente, porque, cara. É, tipo. Eu. Pro mal vencer, o bem só não precisa fazer nada. E Cara. quando você fizer alguma coisa e ganhar, você não pode descansar 24 horas, que o cara já fez o que ele queria, É tá porque o ligado? cara é Tipo, tipo um super vilão mesmo, é cara. o cara é um super vilão de verdade. Maluco manja, Onde velho. está o Batman pra Pra sentar a bifa no rolê. driblar jurisdições e bater em pessoas? Exato. Mano do céu, velho. Sérgio Francisco pergunta: qual o sentido da vida? Viver, morrer. Ai, eu tava fazendo. Semana, pra Ah, quem você não sabe. descobriu. Ah, eu descobri o sentido É da que vida. tá. Esses... Essa semana eu tava Falei. fazendo um vídeo sobre, tipo, como escrever histórias, que eu reuni mais ou menos um manual de todos os livros que eu li sobre como escrever um roteiro. E daí eu tava falando sobre tema, e daí eu tive que chegar à conclusão de que o tema do Gladiador era, tipo, é um filme sobre o seu legado na vida, tá ligado? Que, tipo, que ele fala o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Sim. E eu acho que é isso, velho. É. É tipo, não seja um babaca, Sim. porque é a sua única chance de fazer alguma coisa. Sim. É tipo, é. É. Eu nem respondi a pergunta. Isso É tipo, o sentido da vida é o legado que você quer deixar aí. para a eternidade. Não ponha adesivo da Dilma de perna aberta no seu carro. Nossa, pense melhor no. Ai, sério, caralho. Siga adiante. Juno Cecílio, É. para vocês, dois pontos: maioridade pecim ou penal? Pra ver ou pra É, cara, comer? Promoção pra mocinha? Mas tá, uma pergunta séria agora, por favor. Onire de Moraes, qual o melhor? Pudim ou coxinha? Pudim, velho. Sério? Porra! Coxinha. Eu amo pudim. Mas eu amo coxinha Eu não também. gosto muito de coxinha, cara. Eu juro pra você, cara. É que bolinha de queijo é diferente, mas é quase tão bom quanto. Mas não tem realmente nada que se assemelhe tanto a pudim, né? É que pudim é mó bom, Pudim velho. é. É que também pudim e coxinha são duas coisas bem distintas, cara. É, e esse é o dilema da É, questão. mas eu prefiro pudim. Então Eu pronto, prefiro pudim pudim. ganhou por causa da bolinha de queijo. Pudim! Comam pudins e bolinhas de queijo. Olha! Iago Caldeira, como eram os carros dos senhores no Need for Speed? Estão animados com o lançamento do novo Underground? Abraços e beijos nas respectivas buças dos capitães dos mares Uou! cibernéticos. Nossa! E Isso essa é uma foi lição íntimo. para, tipo, leiam direito a pergunta que você está lendo antes É, de então. falar em voz alta. Isso foi bem íntimo, cara. Abraços e beijos nas respectivas buças. Obrigado! Valeu! Valeu. Foi bom pra você? É. Mano, meu carro no Need for Speed, ele era tipo. Ele era marrom bem escuro, e daí ele tinha um LED branco embaixo. Caralho. Então ele era quase um Batmóvel do Need for Speed. Cara, no Need for Speed Underground, eu extravasava meu otário interno, tá ligado? Tipo, fazer o bagulho mais tunado otário possível, tá ligado? Tipo. Blackface, Velozes Nossa, Furiosos. total, cara. Tipo, total, meu, tuning face, tá ligado? Tipo, mano, era ridículo, mas era muito da hora. João Vitor Bueno, alô Bucas, por que vocês pararam com. Ah, e. Pô, sim, eu tô sempre animado por um novo Need for Sim, Speed, cara, vai porque ser é um divertido. jogo que é tipo Tetris, você pode só abrir, jogar sem pensar e Sim. ir embora feliz. Sim, completamente. É um negócio que tira o seu estresse da vida, assim. For reals. João Vitor Bueno, alô Bucas, por que vocês pararam com o Chorume Watch? Muito Chorume para Poco Watch ou Poco Watch para esse Chorume? Cara, mas, é, tá. temos um episódio inteiro de Churume. É, Fique mas é feliz. que na época a gente tirou porque a gente tava jogando RPG e tava ficando muito grande. E estava Daí, começando a afetar a gente psicologicamente. psicologicamente, a gente tava ficando na bad. É. Mais uma coisa, vocês pensam nos próximos Tretas e Trutas fazer o pessoal do Convés interagir com a história? Eu falo uma votação ou um tópico para decidir pontos da trama, desculpa se ficou. Blá blá blá. Não, a gente não pensou nisso, porque apenas aproveitem. Mas, e daí, se o rolê. Se vocês querem muito, tipo, contribuir, mandem coisas. Tipo, mandem boas ideias e nós faremos alguma coisa com elas, Abra um se tópico possível. no Convés e discutam ideias de settings que seriam legais pro Tretas e Trutas. É. Isso ia ser interessante de ver o que vocês acham. Settings que seriam legais para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo. Pense que, tipo, o que separa a gente de vocês é que a gente só sentou para fazer isso que nós estamos fazendo agora. E Exato. agora a gente tem o holandês que prova que, tipo, se você era um ouvinte de podcast ontem, você pode fazer um podcast amanhã. Exato. Aliás, palmas pro holandês. Palmas, calma aí. Isso aí, Palmas. cara. Então, meu. Grande salve pros caras aí. A gente não pensa porque, tipo, já é uma treta para mim escrever um negócio e daí lidar com como o Daniel e o Falcão destruiu o que eu queria que eles fizessem. Ou, Zé! tipo, de todas as possibilidades que eu imaginava, eles podem ir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Eles falam, tipo, não, vamos pra esse outro lado aqui. Eu, tipo, caralho. Então ia ser bem difícil se, tipo. Não nascemos para ser detetives, cara. A graça do Tretas e Trutas é que, tipo, eu monto um mundinho do Minecraft e eles falam eu quero ir para esse lado. Então, se vocês falassem tipo eu quero que vocês vão para tal lado, isso ia perder um pouco da graça do que acho que o negócio é tipo eles descobrirem e decidirem na hora não só as coisas que estão acontecendo, mas como eles vão reagir a elas. Então, acho que isso ia tipo atrasar o processo. A graça é tipo o legal é você ser surpreendido porque porra vai acontecer, sabe? Sim. Então, se vocês votarem pra o que vai acontecer, vai ser tipo, tá, isso foi legal, mas eu já sabia o que ia acontecer porque eu votei, tá ligado? Ah, sim, mas tipo, o que a gente falou, um jeito de interagir é justamente vocês darem ideias É tipo. para tipos de jogos que a gente pode fazer. É. Inventem picos. Usem a sua criatividade. Vão além. É Yeah! 2015. Existe internet. Todos podem Internet fazer o que quiserem. 2.0! Uau! Todos, Vai, todos. próxima pergunta. Thaís Barros, por favor, especulemos sobre. E daí ela mandou o trailer do Steve Jobs, o novo filme sobre o Steve Tem Jobs. outro filme? Mano, esse vai ser É louco. mesmo? Esse vai ser incrível. Porque é o Aaron Sorkin que tá escrevendo, Ah. que foi quem escreveu o filme do Facebook. E vai ser incrível porque não tem o Ashton Kutcher, porque vai tomar no cu, que porra, Ashton Kutcher, velho. Sim. Então, sim, nossa, sério, eu não tinha visto esse trailer quando ela mandou, e mais uma vez ela mandou isso no dia 1º de julho, então faz tempo. Mas nossa, eu pirei, porque eu sabia que ele tava escrevendo, e eu sabia que o Christian Bale ia fazer. É, o Christian Bale ia fazer, e daí ele pulou fora, e daí é outro cara que eu nem lembro mais quem é. Christian Bale e seu Steve Jobs? É. Sério? Sério. Sério. O Batman. E daí. Será que era o Christian Bale? Eu acho que era o Christian Bale. Se Caralho. não for, era o Daniel Day-Lewis, mas eu acho que não era o Daniel Day-Lewis. Nossa. Porque qualquer Cara. coisa que o Daniel Day-Lewis fizer vai ser incrível. Mas não, acho que ia ser o Christian Bale e agora é outro cara. Mas, mano, vai ser louco, Que porque é o da hora. Aaron Sorkin que tá escrevendo. Da hora. Então, que escreveu já. E o Nine Inch Nails que tá fazendo trilha sonora. Não sei, mas. Não, Imagina? não é do. Não. Não é do Trent Reznor. Fincher. Não? O filme não é do Fincher, né? Ele só é escrito pelo Danger. mesmo cara. Alexandre Jones, Bucas, vocês viram a treta com a crônica do Zeca Camargo? Se sim, o que acharam? Achei escrotíssimo e me lembrou da discussão de vocês sobre funk de vocês no último podcast. Qual que Sim, foi? velho, Qual que foi a a treta? crônica do Zeca Camargo é que, tipo, ele falou, pô, morreu esse cara, que era o O Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, tá certo? Isso. Que ele era o quê? Sertanejo? É, Ele sertanejo. era um cantor. E ele tinha um trilhão de fãs, tipo, literalmente Toneladas de milhões de fãs, fãs. sim. E ele morreu. E, tipo, o povo entrou em colapso, os caras foram chorar no enterro e o caralho. Certo. E ele veio falar sobre como, tipo, as pessoas que estavam chorando eram falsas porque elas estavam chorando por esse cara que morreu porque elas não tinham uma pessoa que elas gostavam de verdade pra chorar. Nossa, que É, fiscal tipo, do. Não, é, Mano, exatamente. velho. Nossa, é absurdo como alguém conseguiu escrever aquilo. E não ler, sabe? Cara, eu acho muito engraçado que, tipo, é nessas que você vê, tipo, resbelos da adolescência que não morreram ainda no ponto de vista de determinadas pessoas, tá ligado? Tipo, Você não gosta dessa coisa porque essa coisa é ruim, tá ligado? Exatamente. Eu aposto que o cara. Ele só não escreveu isso porque ele não podia, porque o cara é um cronista, mas ele podia. O legal mesmo Um é rock. cronista. Um É, cronista. cronista. Apresentou fantástico, É. inclusive. O legal mesmo é rock, tá É, ligado? rock que é música. Mas é foda que ele fala, e daí você descobre por que que isso foi em frente, porque ele se sentiu um grande escritor quando ele fez um Sério? paralelo com livros de colorir. Que tipo, você acha que está fazendo uma obra de arte, mas só está pintando nos lugares pré-determinados. Cara, tipo, De acho. tipo, você acha que você está chorando por um herói, mas é só a pessoa que tinha para você chorar. Tipo, Cara, velho, tipo. quê? Eu acho que isso que é o foda, tá ligado? Tipo, isso tudo entra naquela velha coisa que a gente bate na tecla desde o começo, tipo, de não seja um babaca, deixa as pessoas curtirem as coisas que É. elas curtem, tá ligado? Tipo, beleza, você pode não gostar de livros de colorir, mas tem gente que gosta, cara. Deixa a galera colorir os bagulhos, foda-se, Não, tipo, foda-se. qual argumento você tem para falar esse não era um herói de verdade a partir do momento que, ele tinha milhões de fãs, Pois é, e cara. dois, eles foram chorar no enterro do cara, Pois é, tipo, esse cara muita claramente gente. afetou a vida de É, tipo, muitas ele pessoas, cara. claramente era alguém e você não sabia. É, pois é, É cara. igual falar, tipo, o Akira Toriyama. Satoru Iwata morreu e um monte de gente ficou triste. Sim. Nossa, o Brasil precisa de heróis de verdade, porque a gente tá tentando se sacrificar por essas pessoas que não são pessoas de, não são heróis de verdade. Tipo, velho, é só você que não sabia quem ele era, tá É, pois ligado? é só você que não tipo, beleza, eu não me comovi com a morte do cara, tá ligado? Tipo, não mexeu comigo de maneira nenhuma, mas também não conhecia a carreira do É cara. porque eu não sabia quem era, Exato, a vida do exatamente. cara, tipo, a carreira do cara não influencia na minha vida, mas tudo bem se as pessoas estavam tristes por causa disso, cara. Tipo, se a pessoa gostava do cara e a música do cara mudou a vida daquela pessoa de alguma maneira, seja lá qual for, qual é o problema, tá ligado? Tipo, o cara não pode ter fãs? Claramente, ele tem vários deles, tá ligado? Tipo, mano. Ele fala de um jeito é realmente imbecil, porque ele fala de um jeito que é como se, tipo, eu chorasse no enterro da minha mãe e ele falasse: você só tá chorando por essa porque Porque você é a não tinha mãe. uma mãe melhor, É, sabe? porque é a mãe que Como você tem, assim, tipo, velho? Que, velho. tipo, que é você que não. Ai, caralho. Não, tipo, é muita fiscalização Caralho. da emoção alheia, tá ligado? Tipo, alguém. Ai, pode dos outros. Sabe o que ele pode fazer? Ele pega, imprime essa crônica, né? Daí ele pode enrolar num canudinho, enfiar no cu e peidar pra ver se faz É, barulhinho de mas é aí que corneta. tá. A crônica era em vídeo. Era em vídeo. Ele escreveu, narrou e montou imagens de arquivo para Putz. esse negócio. Tudo bem, ele pode imprimir frame por Tipo, frame. enfiar. E Sério, enfiar no cala a cu boca, velho. e peidar pra ver se faz som de cornetinha. Quem é o Zeca Camargo para falar que alguém não é ninguém? Tipo, Então, cala a é só boca, porque ninguém velho. vai chorar Cala a no seu. boca. Ninguém vai Vai chorar chorar no quando. seu enterro. Ninguém vai chorar quando o Zeca Camargo morrer. Exato. Tipo, de verdade. Sim. Se fode. Ai. Você é feio e não tem amigos, e sua mãe te veste engraçado. Yeah. Bruno Fedato Barbosa pergunta: Bucas, o que fazer com o tédio das férias de colégio? Nossa, como eu queria! Nossa, cara. Como eu. Ai, que da hora. Faz anos que eu não lembro que é Nossa, isso, isso ia tá ligado? ser tão bom. Cara, vai jogar videogame, mano. O que você quiser. Tipo, É, velho. tédio de cu é rola, Cara, sabe o que você velho. faz? Você, Vai tipo, jogar Tetris. entra no elevador, desce até o térreo, se é que você mora num prédio, se mora numa casa, você vai pra porta e sai. Daí você pega e retira a sua camiseta, gira ela que nem um helicóptero em cima da sua cabeça e sai gritando: Uou! É. Faz isso, cara! Porque você Oh pode! yeah! You're my mom! My mom! Tipo, faz isso, cara, porque você pode. Você não tem porra nenhuma pra fazer do seu dia, cara. Você pode fazer o que você quiser. Vai jogar todos os jogos que você pode. Jogue jogos pela gente, cara, porque a gente não tem tempo pra isso, cara. Pega todos os jogos que a gente gostaria de estar jogando e jogue É, todos eles, faça. cara. Sério. Tipo, compre litros e litros de Coca-Cola e passa, meu, a semana inteira jogando videogame, tipo, frito de Sim. Coca-Cola, tá ligado? Eu acho que Tipo. tá focando na parte errada, o que fazer com o tédio das férias de colégio. É o que fazer com as férias de colégio. E Exato, daí a cara. pergunta: o que não fazer com as férias Cara, e de colégio? aproveita porque daqui a Faça pouco você não vai tudo. ter mais isso nunca. Nossa, Vai sério, chegar num dia. quando isso for embora. Cara, vai chegar num dia que você acordar no, pela manhã e vai assim: É, Nossa, e você se fudeu. eu não tenho mais férias de colégio. É, Eu não tenho acabou e mais. acaba para Acaba sempre. pra sempre. Então aproveita pra você fazer o que for, velho. Sério, é muito rápido. Quando acaba, acaba e você nunca mais vai lembrar como é. É Exato, tipo, cara. Eu esqueço. acabou É uma lembrança apenas. muito distante pra mim, férias de Nossa, colégio, sério, já tá muito longe. cara. Ricardo Brito da Silva pergunta: se vocês pudessem receber uma estrela hollywoodiana no navio pirata, quem seria? E por que seria o Nicolas Cage? Mano, por quê, né? É o Nick. É o Nick. É, eu acho que sua pergunta é autorresponsiva. Yuri Ortinelst. Depois de fazer uma mixtape pro West e pro East Side, vocês pensam em fazer uma mixtape pro rap nacional? Sim, cara. Sim. Essa já não existe? A 3 não, não é a gente isso? Não fez. A Não, a 3 gente é fez. tipo só raps? Não, o que eu fiz pra 3 foi uma mistureba de raps e os samples que Ah, originaram tá. aquelas músicas. Então, sim. E daí tem coisas nacionais e coisas gringas. Mas, tipo, sim, onde só rap nacional tá nos planos e vai ser bem louco. Porque ó, o rap nacional é o que liga. Yes. É o Thiago que liga. della Coletta. Mabarimo! Qual a importância que os Bucas dão para a regionalização dos jogos? É importante um jogo ter dublagem boas ou ruins para dar certo no país? Cara, eu acho que tem que ter dublagem sim, cara. Mesmo porque esse é o meu trabalho. Mas. Yeah. Yes. Eu acho que tem que ter mesmo, cara. Porque, tipo, sei lá, óbvio, né? A gente tem histórias de muitas pessoas, inclusive o Falcão, que aprenderam a falar inglês jogando videogame e tudo mais, tá ligado? É. Mas eu acho que é importante ter dublagem e legenda. E eu acho importante que as duas coisas sejam muito boas, tá ligado? Tipo. É, Eu acho que, uma tipo. vez que vai ter, tipo, por favor, faça Faça direito e decente, não tá ligado? chame a Peach ou o Roger. Exato, e volta aquele mesmo papo de sempre. Cara, tipo, a gente vive no Brasil, a gente tem os melhores dubladores, cara, de todos, velho. Então, tipo, pô, você vai fazer um jogo dublado? Pega essa galera, dê um trampo pra essas pessoas, porque elas são fodas, tá ligado? Tipo, eles fazem dublagens muito boas, não fica chamando a fucking Roger do Traje Rigor, Qualquer tipo, a pessoa que não seja um Peach. dublador. Exato, tá ligado? Tipo, aquela velha história, não é porque aquela pessoa usa a voz pra ganhar a vida que ela é necessariamente um dublador, cara. E a visão da grande mídia que insiste em deixar os grandes eventos de games nacionais no limbo? Prejudicam a cena? Cara, eu acho que não, viu, cara? Porque, tipo, independente do evento de games, sempre vai ver, tem trilhões de pessoas no É, bagulho, tá é. ligado? Tipo, a galera que é interessada vai atrás, manja. Tipo, e a galera que é interessada é, tipo, é vasta, manja. É mais do que pessoas que vão chorar no enterro do Zeca Camargo, cara. Exatamente. Gabriel Oliveira Almeida, que tipo de drogas vocês já tiveram experiência? Entre elas, qual você usaria de novo e qual nunca mais usará? Ah, tem maconha, obviamente. LSD, cogumelos, Eu acho que tipo, o Daniel usou quase todas, incluindo aquele anabolizante de cavalo injetado na sobrancelha, e eu, Cara, tipo, bebo de vez em quando. eu nunca usei anabolizante de cavalo, mas hoje Ah, eu já droga. usei tranquilizante. Foi engraçado que foi o Falcão, inclusive. Mas tem alguma que você nunca mais vai usar na vida? Essa daí. Ah, então tá bom. Ketamina. Então, Ketamina é uma péssima droga, é muito ruim. respondido. Deu uma puta dor de cabeça do caralho. Nossa, que Foi bosta. zoadíssimo, né? A brisa durou tipo 5 minutos, Ô, louco. foi ruim pra caralho, tipo, foi muito ruim. Daí a gente tentou usar de novo, tipo, não bateu direito e eu acabei o resto do dia com uma dor de cabeça infernal, velho. Foi a pior de todas, cara. Essa é uma boa pergunta, concisa, coesa e bem objetiva. Fulvio Long, pô, Bucas, tem tanta coisa rolando: ciclovia, Obama colorido, homofobia. Obama colorido, o A quê? propósito, estão assistindo o quê de seriado? Uou! Como que você foi de uma coisa pra outra? Poxa vida. Ok. O que vocês Putas. assistiram de novo, tirando. E daí ele perguntou: The Wired. Cara, eu assisti um seriado muito bom esse. Não, primeiro chama The Wire, É. É não tem D no final. verdade. Então, aparentemente você não assistiu The Wire. Você não é um Mas fã de é, eu sei verdade. que toda Você vez que não vai alguém chorar no fala. enterro do The Wire. É, eu sei que toda vez que alguém fala de séries nas perguntas, alguém fala de The Wire aqui, porque, né? Porque não tem como não mencionar The Wire. Mas eu assisti uma série muito boa esses dias, cara, de Qual? comédia. É Broad City. Ele é tipo Workaholics, só que com duas minas. E, cara, é muito engraçado. É muito bem escrito, cara. Tipo, é muito bem escrito mesmo, assim. Tipo, duas minas vivendo em Nova York. Tipo, duas maconheiras que vivem em Nova York. E, tipo, trampa uns trampos de merda. E é os rolês bizarros dela. Tipo, é realmente muito bom. Eu acho que é Amy Poehler que dirige, se eu não me engano. Ô, louco. E elas escrevem e... Enfim. Eu... Como Não. chama? Broad City. Broad City. A Broad City Assistirei. é bem legal, cara. Só tem duas temporadas por enquanto, mas vale a pena assistir, é da hora. É bem Louco. engraçado. Tipo, lembra bastante o humor de Workaholics, tá ligado? Tipo, o humorzão Stoner, só que o humorzão Stoner é das minas, tá ligado? É bem louco. Saquei. As minas são boas. Meu, eu assisti o novo The Wire, Qual que que é? chama American Crime, Puta, eu que eu preciso mandei você, você ver, não cara. viu. Você Velho, falou, eu não essa vi vocês, ainda. tipo, não procurem nada, não assistam o trailer. Tipo, vão direto pro primeiro episódio. Boa. Tipo, o trailer vai, tipo, você vai ficar esperando. Ó, oh, quando. Oh, isso vai acontecer, ah, que legal. Tipo, vai direto pro primeiro episódio. Chama Boa. American Crime. Não lembro de que canal que é. Mas é tipo, é de verdade, é o novo. É a única coisa mais próxima de The Wire que já existiu na Mano, história da TV. É eu. tipo, muito, muito. É muito, muito, muito, muito, muito foda. Cara, ainda bem que você falou porque eu tinha totalmente esquecido disso agora. Ah, e falando em The Wire, você viu que o Omar ele falou que ele vai participar do próximo Caça Fantasmas Sério? e da adaptação do Assassin's Creed? Que louco. É, então. Que da hora. É, então, Omar. E eu tava assistindo Banshee também, que a Thaís mandou no grupo faz tempo. Eu Ah, isso eu terminei a não vi. primeira É temporada, acho bom? que semana passada. É louco, É hein? mesmo? É É sobre o quê? muito louco. É sobre um cara que sai da cadeia. Ele era, tipo, master bandido, o maior ladrão do mundo. E daí ele vai pra uma cidadezinha achar a mulher dele. E daí ele entra num bar antes de encontrar a mulher dele. E chega um cara. O cara entra numa briga com os outros caras que também entraram no bar. E o cara morre. E daí esse cara bandido mata os caras. Tipo, ele ganha a treta. O cara que morreu era o novo xerife da cidade. Puta que pariu. E daí esse cara bandido assume a identidade dele e vira o xerife. Nossa, velho. E é tipo. Que da hora. Você assistiu o Kingsman? Não, não vi. Que é tipo bizarramente violento. E essa série é mais violenta que É Kingsman. mesmo, É cara? tipo. É tarantinamente violento. Que É louco, tipo cara. violentamente violento. É tipo Sério? sangrento assassino Que mesmo. da hora, vou É, procurar e depois. é muito louco. Daí eu Da hora. comecei a segunda agora. Mas daí começa devagar, né? Eu vou Porque. procurá-la depois. E o que mais eu tava assistindo? Ah, é! Ah, eu tava assistindo True Detective, a temporada Ah, eu não 2. comecei ainda. Cara, eu achei engraçado que, tipo. Ele, obviamente, lembra um pouco o primeiro. Mas parece que eles pegaram aspectos do primeiro. Pegaram uma coisinha ou outra do The Wire e pegaram um pouco de David Lynch, assim, e misturaram num Louco. potão e misturaram. Tipo, é uma parada que demora um pouco pra você assimilar, assim, essa segunda temporada, porque ele é muito confuso, um monte de coisa acontecendo, mas tá da hora, cara. Tá interessante. Assisti o quarto Da hora. episódio esses dias, eu achei bom, cara. Eu comecei a assistir ontem uma série que chama Mr. Robot, que tem 3 episódios. Ela, tipo, acabou de começar. Ah. Que é meio Clube da Luta, meio. Sei lá. É uma série de um. Ah, meio Clube da Luta, meio. Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, Sei, sei. que tem aquela mina hacker. É de um cara hacker que ele é tipo o Tyler do Clube da Luta, que ele odeia a sociedade e tal. E ele é esquizofrênico e várias coisas. E você vê tudo, tipo, do ponto de vista de dentro da cabeça dele, tá ligado? Que da hora. Que, tipo, quando é isso, ele é meio Clube da Luta, meio Homens Que Não Amavam as Mulheres e meio House of Cards. E ele, tipo, é muito malvado, conspiração dos brothers E e psicológico. hackers e foda-se a sociedade. E é da hora, Que louco, cara. hein? Vou procurar isso depois. Tipo, o primeiro episódio é. A melhor coisa! Tipo, quando acaba o primeiro episódio, você fala, que da hora! E daí o segundo é, ok. Mas daí ele vai melhorando. Puta, que louco. Até o final do terceiro. Né? Muita coisa. Da hora. Mas é da hora, assistam essas porras. É, como chama o seu mesmo? True Detective e Broad City. E Broad City, Broad isso. City. E American Crime, e Banshee, e Mr. E The Robot. Wire. E, por favor, assistam The Wire. Não, ele pediu sem The Wire. Não Não. assistam The Wire, então. Pff, trouxa. O quê? É. É, Daniel Jones, Ahoy Bucas, se vocês só tivessem acesso a uma página da internet para sempre, qual escolheriam? E ele disse Nossa, que cara. não vale o Google. Não vale o Droga. Google porque o Google não é, tipo. Você pode escolher o Google, mas vai ter só o Google, não acesso às É, outras páginas. justo. Mas. Nossa, que pergunta difícil, cara. Não sei. Acho que daí eu nem ia acessar a internet, cara. É. Pudim.com.br. Tá aí, boa. Pronto, acabou. O mortadela. E última pergunta, Olha só. ô louco Felipe Bragoni. Meme de bibi. Ahoy Bursas. Yo. Eu ia falar Bucas, mas daí eu vi a cedilha no último segundo. Boa. Vocês ganharam uma passagem de ida e volta para uma semana de férias, drogas ilícitas e outras fitas, desde que levem junto a sua waifu. Quem vocês levariam? E por que seria o Nicolas Cage? Cara, imagina uma semana inteira de fanfarra com o Nicolas Cage. Que parada insana isso Com o seria, cara. Nicolas Cage, não o brother. O Nicolas Cage, a waifu. Isso ia ser louco, hein? Tipo, assim É. que ele desistir da vida e o mundo esquecer dele, eu vou vender essa série. Cara, né, velho? Ia ser louco. Cara, minha Ia semana com o ser Nicolas Cage e minha semana drogas. com o Nicolas É tipo Cage. Fear and Loathing with Nicolas Cage, tá ligado? Cara, tá aí, imagina. Louco, Dar um rolê de louco. Cadillac pelo deserto com uma mala cheia de drogas e o Nicolas É. Cage no banco de passageiro. Se beber, não case com o Nicolas Cage. Tipo, esse é o nome do filme, assim. Não case com o Nicolas Não Cage. case com o Nicolas Cage. Louco, acabaram as perguntas. Acabaram essas perguntas? Louco! Agora vamos. Foi Agora, crocante pra você? você entrou em cama, em coma, em cama. Entrei em cama. Entrei em cama. É uma soneca. Foi crocante pra você, Rony? Foi crocantíssimo, loucura total. Maravilhoso. Então Véi. vamos para mais uma pausa simbólica e daí o Pausa que a gente vai simbólica. fazer? A gente vai acabar essa porra. É, sim, adeus. Já voltamos. Que por sinal é o último. Adeus, escorrendo uma lágrima no meu olho direito. Eu não sei se é choro ou chuva. Se for choro, é Estamos de bastante volta. lágrimas. Se for chuva, tá de boa. Tá de boa. Chovendo sobre a horta. A colheita vai ser fera pra chuchu. Cenouras e alfaces e tomates e pepinos também. Tomates. Todas as coisas para fazer uma bela de uma salada Pepino. de verduras, porque eu quero ser saudável. Salada de verduras. Eu quero ser Salada de saudável. Comer verduras. tomate para Eu vou prevenir comer essa câncer de salada. próstata. Câncer. Câncer de próstata. Câncer. Na próstata. Você devia ter deixado o doutor enfiar o dedo no seu cu. Prevenção é o segredo. Sabe, quando eu tava no colégio, cara, tinha um monte. Vamos fingir que nada de estranho aconteceu. Nada. Ah, o E daí, que aconteceu quando você estava no quando eu tava no colégio? colégio, tipo, tinha um outdoor na frente do colégio que era assustador. Não, na verdade não, porque tipo, o que acontece é o seguinte: tinha a rua do colégio, e daí, tipo, pra entrar na esquina da rua do colégio, tinha, tipo, um bar de strip barra puteiro. E era muito engraçado que na frente do bar de strip barra puteiro tinha um outdoor gigante, que era o Sr. Tony Ramos, né? E ele tava, tipo, uma foto gigante dele apontando pra câmera com os dois dedos, né? E, tipo, né, com aquele braço de lobisomem dele, tipo, os pelos fugindo da camisa. E daí era muito engraçado que do lado tinha o pior slogan que eu já vi na minha vida, cara. Tipo, mano, foda. E o slogan era o seguinte: exame de próstata, é preciso tocar neste assunto. E o Tony Ramos assim, com os dois dedos. E, tipo, imagina quantas pessoas decidiram não fazer exame de próstata depois É, que elas tipo, viram aquilo. uou, não. Tipo, eu não vou deixar o Tony Ramos enfiar esses dois Melhor que dedos. isso era só o ET nesse outdoor, tá ligado? É, Tipo, então, porra, toque imagina. nesse assunto. Deu um dedo brilhando, assim. Brrr, tá ligado? Bizarro. Enfim, dicas: Dicas. Dicks and Trucks. Dicks and trucks. Dicks. Dicks and Dicks Trucks. and trucks. Pintos e caminhões. Yes. O meu pinto e caminhão da semana é o maravilhoso groove bifudo do ilustríssimo senhor Thundercat, que além Yes. dele ter um puta de um nome foda pra caralho, ele toca baixo pra caralho e as músicas dele são muito boas, mas de preferência vá pra música Damn Changes. Ele toca baixo pra caralho, ficou engraçado. É, né? Ele toca baixo pra caralho, então aumente esse som, Aumenta galera! esse volume porque o groove é louco! E tipo, ele é muito bom. Pra quem não conhece o Thundercat, ele tocou baixo no praticamente o CD inteiro do Pimp a Butterfly do Kendrick. Maluco. É, então, ele já produziu umas faixas do Flying Lotus também. Ele produz várias coisas. O cara é fodido. Inclusive, ele tá naquele Digging the Carts, aquele documentário da Red Bull sobre a Nossa, não influência. assisti esse negócio até Você hoje. não assistiu, cara? Não. Bom, fica essa dica também porque é bem foda. Porque, tipo, É, mostra. é um negócio que eu guardo que, tipo, uou, isso vai ser demais. Eu Cara, é preciso assistir sem bem mais legal. nada acontecendo. Pra quem não sabe, é tipo um documentário da Red Bull sobre a influência de trilha sonora de jogo de videogame na música atual. Então você tem tem entrevista com a galera que faz as trilhas sonoras dos jogos, tipo, pro Mega Drive, Super Nintendo, pro Nintendo e tudo mais. e explicando como era o processo de criação, o que influenciava eles e tudo mais. E tem entrevista com um monte de produtor de música eletrônica e hip hop hoje em dia. Então tem, meu, Thundercat, tem o Flying Lotus, tem o Namanamaguchi, tem um monte de galera foda explicando como essas trilhas sonoras influenciaram a produção deles hoje em dia. E Thundercat é um desses caras que ele fala, né? Ele falou bastante sobre a trilha sonora do Mega Drive, esse cacete, tipo, é bem louco, cara. Mega Louco. Drive e Digging the Cards são duas coisas que valem a pena esses, Thundercat e Digging the Cards, né? E Mega Drive, porque Mega Isso. Drive é um videogame legal. Mega Cards. Mega Cards, Mega the E Thundercats. Digging the Catch. Digging the Thunder. E você, Reuni, qual que é o seu pinto em caminhão? Eu tinha muitas dicas que eu gastei naquela pergunta sobre séries que não são The Wire. É, então. Então, minha única dica é assinem o meu canal. Eu vou mandar no convés para vocês verem. É louco. Acabei de fazer um vídeo muito maneiro sobre como escrever histórias que é útil e tem menos de 9 minutos. E qual Que que é o é nome do seu canal? bem da hora. Ben da hora. É youtube.com/bemdahorafilmes. Benjamin da hora. É. E é Da hora. isso. Louco. E é isso? Chega. Chega? Chega. Acabou essa porra? Acabou. Finalizou essa merda? Yes. Quer fazer o Jabba Bronx? Não, você Não. que vai fazer dessa Tá vez. bom. Mas Então. tem que ser cantando. Eu vou fazer. Pô, faça uma batida pra mim. Eu vou fazer o Jabba Bronx desse episódio. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, acesse no Firefox ou no Chrome. É Não só. no Internet Explorer, que é Exato. para perdedores. Exato. Você tem que digitar www.maxrebo.com ou. Qual que é do Tumblr mesmo? Eu nunca lembro qual que é a ordem do Tumblr, cara. Se é maxribo.tumblr.maxribo, eu nunca lembro qual que é a ordem do Eu URL. acho que o Tumblr é o maxribo.com. Não sei, mas também as pessoas podem acessar através desse URL, entendeu? É maxribo.tumblr.com. Isso, exato. Exato, isso que ele acabou de falar. Mas Estamos tem arrasando outras nesse jabá. coisas pra você acessar, tipo Twitter, que é @maxribo_, mas tem que lembrar que o underline é importante, porque se não tiver underline, você tá fudido. Agora, se você quiser mandar mensagens pra gente, entre no convés da Max Rebo. Só entrar no Face e digitar convés. E daí você vai achar o convés. Ha! Aí, caso vocês não tenham esquecido, tem a página do Face. Só entrar lá no Face e digitar Max Rebo. Esse foi o Jabá bem legal. Agora você sabe o que fazer. Eu não sabia o que rimar com legal. Não, foi muito bom, uma obra-prima Foi master do da música. freestyle, Da música brasileira. da música brasileira. Música popular brasileira. Yes, chupa essa, Pete. Chupa essa todo mundo. Todo mundo Indústria musical chupando. brasileira, Yeah. pau no cu de vocês. Rick Bonadio de cu é rola. Nick Bonadinho de cu é rola. Mesmo se eu não estiver fazendo música, pau no cu dele, cara. É, foda-se. Otário. É. Otário. Otário. Qual é? Otário. E é isso. Tem alguma anedota que você queira contar antes de a gente acabar essa porra? A gente acabou de fazer uma música sobre links para acessar. Eu acho que nenhuma anedota vai topar isso. Isso é um bom ponto. Então é isso, galera. Vamos finalizando essa porra por aqui. Finalizando. Vamos pegando nossas coisas, guardando elas na mochila.